Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em... Eu quero ouvir essa bosta. O que o titio vai ensinar? O que é isso? Cheiro de lixo? Chorume. Chorume. Chorume. Chorume. Conecta-me. Deep down in Louisiana, close to New Orleans. Way back up in the woods among the evergreens. There stood a log cabin made of earth and wood. Where lived a country boy named Johnny B. Good. Who never ever learned to read or write so well. But he could play a guitar just like a ring in a bell. Go, go. Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast dominical conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume, obviamente escrito com X, e ele que chupa toda, eu disse toda, Wesley Zop. E aí? E ele que chupa meia, eu disse meia, Gabriel Asmar. E a... E eu, Douglas Domiciano, canso rosteando esse temporal de chorume mais do que especial. Aqui hoje teremos um convidado especialíssimo, Wesley Zop. Não entre em pânico, ouvinte, esse é o podcast Chorume, o podcast que é semelhante a uma nádega de velha. Vai muito bem com geleia de jabuticaba. Aê! Muito bem. É porque não... Um peixe. Um peixe? Um peixe. A Lídia, né? Isso. E coincidentemente é o nome da velha Alice. Da velha Alice. Enquanto o nosso convidado mais do que especial não chega, Wesley Zop, o que faremos? Cocô. Não, vamos para a leitura de e-mails e contatos, sim. Wesley Zop. Ótimo. O primeiro e-mail de hoje é dele, Rafael Bozo. Assunto é assunto. Olá. Caros lixos do meu coração, aqui quem vos fala é o Bozo, co-host do podcast Tomar no Cast. Estou no fim da minha maratona de chorume e nesta última sexta-feira, 12/8, pelo excesso de ouvir chorume, talvez com a mistura de muito álcool, comecei a chamar meus amigos de dementes do nada. É, acontece. Principalmente se você tiver amigos dementes. Sim. E sobre o podcast de decepções e frustrações, um amigo mesmo. É, sempre o amigo. É, sim. Disse que na época da internet discada, quando ele foi ver a sua primeira imagem, digamos, pornográfica... Puta, ele... tudo Atena, que nojo. Ele abriu uma foto que foi carregando. E abrindo aos poucos, começando pela cabeça da mulher, obviamente, que começava de cima para baixo. Se ela tiver de pé, sim. Ia carregando... Faixa a faixa. Faixa a faixa, na vertical de cima para baixo. Como se estivesse sendo impressa. Mesmo se a mulher tivesse deitada, a foto carregava de cima para baixo. Sim, né? mas não a partir da cabeça. É, sim. E abrindo aos poucos, começando pela cabeça da mulher, e já com a sua biromba, ou trozoba, ou sucuri, ou agulha na mão... Já aproveitou e começou os trabalhos. Quando, de repente, no local das partes baixas da mulher, não tinha o que uma mulher deveria ter. Tinha o que alguns homens têm. Alguns? E eu não sei o final da história do meu amigo, mas está aí. Cara, que cara cínico, né? Com muito detalhe. Assim. Mas, não, esse cara, por isso que o nome é Bozo, é engraçadão, né, cara? Eu acredito que não seja amigo, quando o cara fala, quando ele escreve que é a sucuri, assim, querendo botar uma vantagem. Eu não entendo por que ele falou que não sabe o resultado da história do amigo que teve uma ejaculação frustrada. Jamais, o cara terminou, cara, já tá ali. já tá ali só tampa aqui, vai. Fica olhando o peitola ali. Não, né? Sexo é sexo, né? É. Obrigado e beijos no Entre Nádegas de vocês. O cara é, como fala, literário. Galanteador, né? Sim. Muito bem. Próximo e-mail dela, Juliana Felipe. Ah, delicinha. Porra, você ainda tá com essa merda, hein? São demente. O assunto é decepções, frustrações e sugestão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma grande decepção na minha vida foi descobrir que o coelhinho da Páscoa não existia, pois descobri que era minha mãe que fazia as pegadas e escondia os ovos. E eu já tinha 11 anos. Caramba. Não sei se a minha educação era diferente. Não dá pra afirmar que o coelhinho da Páscoa não existe. Né? Sim. Mesmo porque pode ser a mãe dela. Né? Igual o Papai Noel era meu tio dele. Exato. Né? É verdade. Então, normal. Então, não se desespere, Juliana Felipe. Mas eu ia falar, eu tive uma educação diferente. Minha mãe com 3 anos de idade, ela já falou, eu que compro ovo e compro quando eu quiser. Sim. Então, ela não... Mas falando de ovo de codorna, que você comer ovo dia. De chocolate. Vendia todo dia. Que é pra dar um afrodisíaco, né? Uma criança de 3 anos. Com a primeira brochada de Wesley com 5 anos. Depois disso era só leite batido com amendoim e ovo de codorna. Cara, quando você já tá casado há 4 anos, você pode acontecer, cara. E hoje em dia ele tem um pino. Sim, dos lostinhos. Dos lostinhos. Muito bem. Ela fala: High School Musical e Teletubbies. Era da hora, mas dá vergonha de admitir. Ah, é, não sei se porque ela colocou no e-mail, né? Não, High School Musical eu já falei aí que sim, Teletubbies não tem como. Não, o Teletubbies não dá vergonha de admitir. Isso. Concordo com o Ganso. Não, eu nunca falei que... Ah, doido! Ela deve ter escutado a parte sem edições. Sim. Ela fala, beijos, meninos do meu coração. Porém, ela manda uma observação aqui. Tava esquecendo de falar uma coisa. O pessoal do Porta dos Fundos estão comentando as Olimpíadas no Fox Sports. E eu pensei na hora que vocês seriam bem melhores. Aê, porra! Ah, que paródia, cara. Nossa, eu daria muita risada com vocês no Fox. Falando o que vocês falam no podcast. Fica a sugestão. Ah, entendi o plano, cara. Não. Ela quer que a gente seja preso, cara. Não, a questão não é essa. A questão tem que dar sua sugestão pro Fox Sports. Lógico, não, porra. Não gravo com esses mentecaptos aqui por escolha. Por opção, né? Foi a dica que eu sou obrigado. Os caras sequestraram minha família, porra. Help. Opa, não. Outra mensagem subliminar aí. Não. Ah. Não, socorro. Ele falou Phelps. Phelps até tá bem. Sim. Muito bem, próximo e-mail de Bárbara Louca. Conhecida Bárbara Louca, né? Assunto é, que decepção. Bom dia. Como assim tem gente que não gosta de Chaves? Não achei que fosse possível. Será que ela não gosta de Chaves porque você usou uma camisinha de Chaves? Não usei, cara. Não usei. Mas usei não foi uma camisinha de Chaves. Ele amarrou um chaveiro na ponta do pênis e parece que deu um desconforto. Enfiou no... E tudo que é relacionado à chave, ela não gosta agora. Não, enfiou aquele barrilzinho de corote. pra ver se dá uma turbinada. Mas não foi isso. Não sei. Ela já não gostava. Ela continua. Entendo o que o Zop quis dizer com o Bojo. Ah, nossa, sim. Você é um canalha, cara. Você é um... Não, eu falei de frustração. Não falei que é decepção. Não, você falou que é decepcionante. Não, frustração. Você falou que era decepcionante. Não. Depois viu que era desculpa para o seu broxismo. Não é. É que eu falei, já que tá lá, tá lá. Muito bem. Mas ela fala, mas bem mais frustrante É o carinha que fala demais e não faz nada. Ah, tá vendo, Wesley Zop? E eu? Sua máscara caído, rapaz. Pra mim isso daí. Os ouvintes não sabem. Depois de 50 e tantos episódios, você acha que os ouvintes não sabem que você só fala e não faz porra nenhuma, mas, cara? Será que é de mim que ela tá falando? Eu não conheço ela pessoalmente. Não sei, cara. Talvez, às vezes ela mudou de nome. Ela saco. Fala, já saí com um assim e ele também usava bojo, frustrante. Como assim? Um bojo no pênis? Usava... Ah, no pênis, imagina, né? Não no peito, né? Ah, não sei, cara. Um cara? Ó, esses ratos de academia aí, hoje em dia o peitoral é mais importante do que não sei o quê. Não, mas acho que o cara, ela quis dizer, acho que é bojo do pau, né? Coloca um... Ah, o velho truque de enrolar a camiseta e colocar dentro da cueca. Velho truque de colocar uma caneta bique pra parecer que é... Mas daí dobra de tamanho. Pra parecer que você é um monstro, cara. Vai, monstro! Um animal! Esse cara é um animal. Tira o grafite do lápis de cor e coloca o pau dentro. Acho que lápis de cor não é grafite, né? Muito bem. Você entendeu, cara? Tira a munição. Entendi sua ignorância. Achar que lápis de cor tem grafite, né, cara? É, sei. Ela fala, a minha decepção foi a seguinte. Meu irmão abriu minha mente. Explico. Minha família sempre foi muito religiosa. E eu também. Eu tinha Jesus como um herói mitológico. Um cara foda que multiplicava comida, andava sobre a água, que perdoava seus inimigos. Diferente de Deus do Velho Testamento, que castigava geral. Até que um dia eu tava desenhando meu herói no caderno e meu irmão, 10 anos mais velho que eu, perguntou o que eu estava fazendo. E eu disse com orgulho nos olhos. E ele fez uma cara de reprovação que eu me questionei o motivo. Foi quando minha mãe impediu ele de falar qualquer coisa. Nesse momento, descobri que eu estava sendo enganada por todos. Meu irmão tentou me avisar. Virei ateia. Que decepção frustrante. Beijos, meninos. Adoro vocês. Cara, foi do 8 ao 80 aqui. Né? Caralho. Não teve degradê dela, né? De ter tatuado Jesus que Michelangelo pintou na Crela Sistina, que ele pintou um Jesus bombado, tá ligado? Sim. Bonitão. Nas costas. Tava fechando as costas no tatuador ali. Tava fechando as costas em Jesus. Assim, pá. Imagina com o quê? Com 7 anos de idade, fechando as costas lá. Então, é foda. Aí depois foda. Pagou pra fazer o risco no nome, né? É... X, vários X. É, veio colocar Jesus, colocou Moisés, né? Esse sim, abriu o mar. Time Moisés. Ah, em breve, um podcast sobre temas religiosos aqui não, também. Isso que eu ia falar, não vou expressar minha opinião sobre, porque eu vou falar no podcast de religião. Isso, um episódio que, por coincidência, é o episódio 66. O que não gostamos das religiões. Aguarde, estará aí se sobrevivermos ao apocalipse mendigo, né? Sim. Muito obrigado, Bárbara Luca, uma pessoa aí que depois dessa tem orgulho de dizer que é universal. Próximo e-mail dele, Leandro Lopes. Sem assunto. Olá, amigos. Olá. A gambiarra que tratei no e-mail anterior consiste em colocar mato / jornal dentro do pneu no lugar da câmera para conseguir rodar até a próxima borracharia. Ah, agora faz sentido, sem entortar pô, a roda toda. Sim. Então você cria ali um material de substância que impede a roda de entortar. Talvez você nem precise ir na borracharia. Não, exato. Fica com ela não, assim. Você vai na borracharia pra ter um caso com borracheiro. Vai lá pra falar, aê, otário. Saiu na raparaca. Mostra o mamilo sujo aí. Bate 3 e sai fora. Não dá pra ficar ali tanto tempo. Sim. Tem uma ferramenta que sempre vem nas motos que dá pra debandar o pneu. A ideia é encher o oco do pneu de jornal e depois empurrá-lo de volta para a roda. Já entendi, cara. Não é a melhor forma de fazer isto, mas é mais seguro do que sair rodando sentado no tanque em uma estrada, coisa que o Wesley Zop faz direto. Sentado no tanque de outros motoqueiros. Independente do pneu tá furado. Qual é o short jeans curto que ele coloca? Que aparece até o bolso. Né? Mas quando ele vai fazer isso, ele deixa mullets, né? Sim. E careca em cima. E mullets do lado, careca cabeludo. O mullets que manda é atrás, né, cara? Sim. Quando falaram do episódio das vezes que fui burro, lembrei do dia que fiquei cego. Sim, cego. Meu pai nos acordava acendendo a luz e dizendo: vamos embora. Bela maneira de ser. A pessoa tem que levantar e ir embora. Não tem chance. Isso é que dá dormir invadir uma casa pra dormir. Né? Sim. Aquele dia não foi diferente. E quando eu abri o olho, estava tudo branco. Fechei os olhos, cocei e abri de novo, tudo branco. Então bateu um desespero, meu Deus, eu tô cego. E antes que eu pedisse por socorro, tentei me levantar e percebi que eu estava olhando para a parede. Nunca na vida eu me senti tão estúpido. Mas imagina o desespero do cara. Meu Deus, estou cego dos olhos. Estou cego dos olhos. Estou esperando ele falar que estava com a cabeça embaixo do lençol. É, né? Menos mal. Uma grande decepção que tive na vida foi quando teve um show do Metallica, que o Sepultura ia abrir. Na época eu era aficionado pelas duas bandas e eu não tinha dinheiro para ir ao show. Eu estava muito chateado em casa, de verdade, estava cabisbaixo e lamentando a situação. Aí eu vi uma matéria na Folha que a prefeita Marta estava anunciando a renovação do centro de São Paulo, reformando e reabrindo cinemas clássicos como o Marrocos e o Olido. Eu tinha dinheiro para ir ao cinema. Minha namorada da época era fã do Nicolas Cage e ela queria ver o filme novo dele, 8mm. Pra você ver como é nova essa história. Não sabe. Revelando a idade. Também o calibre da arma. Sim. É verdade. Não sabíamos do que o filme se tratava. Assim como não dá pra saber que nenhum filme do Nicolas Cage se trata. É verdade. Porque o Nicolas Cage faz ele filmes. Um que ele é um pedaço de pão puma até, sei lá, astronauta. Cara, ele é verdade. Não recusa papéis, Nicolas Cage. Vamos nessa. Cara, chega pra ele, que tá um filme onde você é uma folha de árvore. Vamos nessa. Sensacional. É isso que eu serei. Mas uma folha... Que ideia genial é essa? Uma folha... Como ninguém nunca pensou nisso? Uma folha de árvore com cara de coitado. Exato. Ele fala: minha namorada, acreditando na reportagem, escolheu o Marrocos. O cinema Marrocos. Né? Ah, sim. Fomos até o centro, a entrada do cinema realmente é bonita. Mas da porta pra dentro, meus amigos, eu perguntei 3 vezes se minha namorada não queria ir embora. Ela não queria. Entramos. Ok. Eu sentei bem na ponta da cadeira, pois estava com nojo de sentar nela. Estava cebosa. Na minha frente havia uma mancha. Assim como diz naquela música dos Garotos Podres. A mancha no tapete parecia mingau. Mas não era mingau. O que era, pessoal? Era suco de cacete. Era suco de pau. A mancha no tapete parecia mingau. A mancha no tapete parecia mingau. Mas não era mingau. Que era, pessoal? Era suco de cacete, era suco de pau. Era suco de cacete, era suco de pau. Era suco de cacete, era suco de pau. Era suco de cacete, era suco de pau. Cremoso cheiro de smegma aromatizava o ambiente. E cheiro de smegma é aquele cheiro que o homem conhece bem, cara. Porque... Quem nunca falou, que rodela branca isso aqui? Deixa eu ver. Smegma. É. Muito bem. Acontece. No fim do filme, que basicamente se passa num cenário muito parecido com o lixo que eu estava, cometi o erro de ir ao banheiro. Os mictórios não tinham divisão. E ninguém que estava ali estava com vontade de usar o banheiro. Eles não eram simples manjarrolas. Saí correndo com medo de ser estuprado pra nunca mais voltar. Foi aí o primeiro contato com o Chorume. É, exato. Ah, sim. Ele me achou o manual do jovem cadeirante, né? O manual do jovem mictório. Na manhã seguinte, o telefone toca. Era um amigo meu. Cara, onde você estava ontem? Eu consegui ingresso pra você pro show. Acabei tendo que vender na porta do estádio. Um grande abraço. Não! Ah, que dor no coração essa história. O cara perdeu o show do Metallica. Mas sentou no Smegma. Sentou na porra. Pagou o filme do Nicolas Cage. Quase foi estuprado. O cara teve mais aventura também. Não, pensa se, aí. Se o cara fosse ver a outra fase ainda do Nicolas Cage. Não, esse é da hora. Moto, porque bem. Ele é vilão. E herói. É, aquele osso picaretas, tudo bem. Sim. Mas não. Porque ele é vilão e herói. Eu acho que todos os filmes dele são iguais. Será que é isso, então? Todos os filmes deles bons seguem o mesmo, que o Senhor das Armas. que ele é vilão e herói. Exato. Igual no Aprendiz de Feiticeiro. Que ele é... Não, ele é o feiticeiro. Não, ele é... É. Muito... Mas eu acho que a noite dele foi... teve mais aventura que no próprio filme, né? É, exato. Sim, ó, pensa aí. O, acho que ele nem sabe a história do filme, porque ele ficou com medo de pegar hepatite sentado no cinema. Muito bem, ele mandou uma observação. Peço desculpas ao ouvinte Rodrigo Malta por ter ensinado as filhas dele sobre a gelatina de vodka. Ah, sim. Sabendo que menores de idade ouvem isso daqui, é uma irresponsabilidade. Observação 2. No episódio passado, quando disseram Wesley Lopes, achei que tinham nos descoberto. Nosso segredo está mantido. Sim, ainda bem que está mantido. Falando do diabo, Rodrigo Malta mandou o próximo e-mail. Falando do demônia. Falando decepção ou frustração e pergunta polêmica. Pintura! Aê, socorro, socorro! Caralho! Boa noite, cambada. Cansei de acusar o Zop das coisas, mas certa vez uns amigos meus e eu fomos pra Piracicaba. Aí do lado de Americana, em um show do Rapa. E na entrada compramos os ingressos e uns pacotes que as pessoas pareciam mais interessadas do que o ingresso. Quando estávamos lá no show, abrimos o pacote e tinha orégano. Sim, orégano. Foi o ingrediente de pizza mais caro que já pagamos na vida. Burro! Não sei se por vingança, no final de semana seguinte voltamos pra Piracicaba pra irmos numa festa chamada Festa de São Benedito. Estava muito lotada, acho que esse evento serviu para sabermos como é ser vítima de racismo, pois tomamos foras a tarde toda e quase a noite toda por sermos muito brancos, bigatos, galegos, branquelos, transparentes, entre outros. No final, ainda o Zop teve um certo sucesso. Mas eu não. Ele teve um certo sucesso controle, a prova. Se for, porque eu não tive sucesso nenhum. Teve sucesso porque já tava sujo. Já. Não, tomamos 1.253 fora. Eu sei que um episódio dos Losticos que o Wesley Zop participou, ele falou uma frase, quem nunca comprou orégano na porta da balada, então talvez o Wesley Zop estivesse lá sim. Eu tava lá. Não sei qual das histórias no meio como decepção ou frustração. O tal do Tora tava com a gente nessa, ele fala. Abraço, seus moleques. Mais uma pergunta polêmica. Não. Não. Qual a coisa que você mais se arrepende de não ter feito quando era solteiro? Obviamente, perguntas polêmicas. De ouvinte, só Wesley Zop responde. Antes eu quero explicar que solteiro, quando ele quer dizer, é aquela época onde você vomitava no chão pra não dormir no frio. Era não, essa. Solteiro, essa época. Não, solteiro é a época que você não tava namorando. Sim, e também não estava namorando. Sim. Sim, tem essa parte também. Tudo bem. Cara, eu não me arrependo de nada, não. Qual a coisa que você mais se arrepende de não ter feito? Não ter feito, não de ter feito. Não, então, não me arrependo de não ter feito nada. Não, pode falar, Wesley Zop. Não. Tem alguma coisa? Não, homenagem, não. Eu sei. Eu sei. Não, porra, homenagem, não, porra. Homenagem, não sei, cara, não tem nada, né? Mas se você tivesse que responder alguma coisa, o que você responderia? Não, eu acho que pensando assim de bate-pronto, não sei nada, cara. Homenagem. Muito bem, eu acho legal essa sinceridade. Tudo bem. Uma ouvinte nova, Sofia Tourinho, manda um e-mail. Pensei que você ia falar Sofia Loren. Não, ela manda um assunto dúvidas para o Alfa. Boa tarde, Churume. Nossa, adorei conhecer vocês. Sou uma grande ouvinte de podcast e procurei no iTunes por humor negro para mostrar para uma amiga minha que esse tipo de humor também pode ser legal se souber utilizá-lo. Oh, aí sim, hein, cara. Quebrei minha cara com uns merdas aí, mas quando encontrei o Churume foi sensacional. Vocês são o concurso dos podcasts humorísticos. Oh, aê, é isso que eu tô falando, porra. Cara. A gente vai abrir concurso mesmo. E abrir o cu também. Minha dúvida pro Alfa é se tem como ser uma mendiga Alfa. Pois como uso o Rastafari e meu celular ainda é de flip, já sou julgado assim. Trabalho como escritora, leia-se hip, e hoje em dia ouço Café Brasil, Escriba Café, Churume, mamilos, sobre história e ouço muito rato. Você percebe que... Puta, nós estamos foda, nossa, cara. Nossa, o Chorume só tá no meio dos intelectuais da podosfera. Puta que paródia, quando eu falo cara. Que esse podcast aqui né, é... Mano. Pá, ziriguidum, tchucurutupá, cara. Pense no Chorume como sendo fundo de vale em meio de dois morros. É isso, ser, cara. Mas estamos lá no meio. Puta que pariu, muito cara. Bem. Beijos da mais nova ouvinte, ela fala. Então eu vou responder essa dúvida aqui. Sim. Falaremos. Pode ser uma mulher alfa? É possível? É uma possível, mendiga, mas é. Primeiro, tenho que, como assim posso dizer, desmotivá-la. Ué? Como assim, celular? Ah, não, mas aquela quis dizer que o dela é de flip. Não, né? Mas mendigo com celular não existe. Ah, não. Eles se comunicam por pombos. Todo mundo sai por pombos dentro de garrafas, isso daí é óbvio. Mas por quê? Porque dentro da garrafa ele fica ciscando e bicando a garrafa e mandando código Morse. Exato. Nossa, e aí você, além disso, caso o seu pombo esteja com defeito, você já tem um alimento ali conservado também. Sim, conservado não, o álcool. No corote. Exato. Mas você tem que conservar a garrafa de um jeito que não afogue o seu pombo. Claro, né? Não sei, cara. Não, mas como que ele ia bicar afogado? Não. Não sei, cara. Vocês chacoalhando e... Ah, não, mas daí o código Morse é a partir de você e não do pombo. É, não sei, cara. Existe muito mequetrefe nesse meio, cara. Não, existe, mas eu quero dizer, o correto, a lei... É, a não, lei... Não, a ciência diz... A ciência diz isso. Muito bem. Mas pode ter mendigas alfas, no mundo dos mendigos não é preconceito. Mas você tem que, mesma coisa, lutar e currar. Currar? Currar. Fist. A mendiga não precisa saber inglês e espanhol, não. Mas existe uma moda aí, que é a geração nova, né? Não são mendigas tão tradicionais, estão usando pequenos cintaralhos de 70 centímetros. Ah, mas é só simbólico. Né? Então, garrafas de coroa. sim. Mas pode ser sim, mas tem que se livrar de coisas aí. Celular. Mas fico emocionado, Wesley Zobb, de eu perceber que tem uma escritora, Leia-se hippie. Pô, ouvindo. Uma escritora, fala escritora. É, tudo bem. Fiquei emocionado. Ah, cara, tamo no top, cara. Tamo com os caras. Imagina só, a pessoa fala, não, eu uso Café Brasil, escreva café, mano. Que chorume, né, cara? Não, sobre história, que é uma coisa mó garbosa. Tá? Exato. Que chorume. Que chorume, que também é garboso, né? Pelo jeito, sim. A gente tem nosso charme. Garboso lá do B. O garboso lá do B, pode ser. Pode ser. Muito bem, último e-mail de hoje, Jaiso Guilherme manda o assunto Fodback. Fodback? Fiquei excitado com esse título. Vou bater uma aqui. Olá, churumosos. Primeira vez que mando um e-mail pra vocês, embora eu acompanhe vocês desde o podcast 42 sobre verdades e mentiras. Queria agradecer pelo grande conhecimento adquirido no podcast do Jovem Cadeieiro. Pode ser-me útil algum dia, pode ser útil todos os dias. Nunca se sabe quando você vai ser preso injustamente. Que é um podcast que fala ou justamente. De amor. Falando em prisões e injustamente, fica a dica aí da série Making a Murder do Netflix, cara. Ah, puta que pariu. Você nunca sabe quando você vai precisar do anual do Jovem Cadeieiro, talvez eu agora, hein? Uma das grandes decepções que tenho na vida é não conhecer vocês desde o início do trabalho. Porra, cara. Tá cada vez mais emocionante. Nossa, isso aqui. Pega esse saco plástico aí, porque eu vou limpar, porque me caguei todo de emoção. Tudo bem que saco de plástico espalha mais do que limpa, né? Mas tudo não. Mas é o que tem, né? Dá uma ensaboada, né? É o que tem. É o que tem. Tem saco plástico e tem papel higiênico aqui. Toma o saco plástico. Cada coisa pro seu uso. Outra também de infância é não saber andar de patins, skate e dar estrelinha. Dar a estrelinha? Não, dar estrelinha, né? Imagina, virar estrelinha e não dar o asterisco que ele está falando. Sim, sim. Acho que eu tenho entendido. É que o Wesley Zobb começou a bater no peito. Nossa, eu dou estrelinha todo dia. Sim, mas eu tô falando da estrelinha do movimento também. Ah, sim, do movimento. Hoje é um movimento LGBT bem não forte. Não é isso, caralho. Mas parabéns, Wesley Zobb. tem que proteger, tem que, é isso aí. Na verdade, tá, a gente desculpa o equívoco, a gente entendeu errado. Ele falou, eu dou pro Estrelinha. Ah. Estrelinha é um cara grande e tal, do movimento. É um cara que joga bola, aquele é estrela. Joga futebol americano, exato. O Estrelinha. Embora eu saiba andar de bicicleta e saiba nadar, coisa que, por exemplo, eu não sei. Mas como se uma coisa diminuísse a incompetência da outra coisa. É, o que acho estranho quando alguém diz que não consegue. Mas é que muitas vezes é tão comum uma pessoa que quando você fala que não sabe nadar ou andar de bicicleta, às vezes a pessoa... Não, eu acho que nadar e andar de bicicleta é o básico de uma educação infantil, né? Não, eu só andei de bicicleta, porém se andar de patins... Mas você sabe andar de patins? Sei. Ah, é? Então soma duas. Skate, né? Skate. Skate não. Mas skate é mais fácil que patins. Mas eu odeio skate, cara. E gosta de patins? Gosto de mais patins. Mais fácil que patins, acho que não. Acho que eu não. Acho que sim. Acho que não. Acho que não. Mas não, estamos falando de patins roller, né? Não, sim. Ah, tá. Porque eu aprendi a andar de patins naquele um não, que tem as rodas paralelas. Patins... De bananeira, não. Não é, não é de bailarina que tinha botinha da Xuxa. É. Mas acho que o skate é mais difícil. Assim. É. Não, pensando no roller, sim. O roller é mais fácil andar. Muito bem. Se puder mandar uma pergunta polêmica, seria... Não, você... não pode. Não, pode, pô. Ah, pode. Sua rola crescer 5 centímetros do nada, só que ter 50% de chance de broxar em toda a transa. Ou... Perder 5 centímetros de rola e nunca mais broxar. Cara. 5 centímetros? Estamos falando. Não, essa é fácil, porra. Eu mais 5 centímetros e diminuiria ainda minhas chances de broxar, cara. Só teria 50%. Porra! É sensacional, mano. É o que eu ia falar. Se eu perder 5 centímetros de rola, eu vou ficar negativo. Não, eu ganho. Eu nunca vou broxar, mas não vai ter o que broxar. Ah, tá pra dentro, vai ter um cu. Eu ganho o rolo e viro uma potência sexual, cara. Não tem como o negócio ficar mole se tá guardado na toca. É, não. Vou ficar com o cu ereto aqui. Daí vira ator pornô, cara. Não, eu também prefiro mais 5 centímetros. Não, óbvio. Não tem, não. Não nos deixou escolha, né, cara? Não. Sem pau ou com pau? É isso que ele perguntou. É. Muito bem. Temos aqui no nosso site um novo sistema de comentários também, né, Wesley Zob? Que o Arnaldo pôs. Sim. O Discus. Cus. Muito bem. E nele, Bob Balbúrdia comentou aqui. Eu já tinha falado de Bob Balbúrdia aqui. Sim, assim. Muito bem. Ele fala, opa... Agora tem Discus aqui, muito massa. É, a gente adora colocar o Discus aí em todo lugar. Cus. Isso me lembra uma vez que eu comi um cu. Ficou fácil de lembrar também. Muito bem-vindo, Bob Balbúrdia. Agora você pode comentar à vontade aí no nosso Discus. Cus. Ah, como eu te odeio, esses homens. O Jota lá do Ultra ComboCast mandou uma mensagem aqui também. Ele fala, fala senhores churumentos, que cast ridículo. Pô, eu nunca fui tão elogiado. Ok. Foi de cair no cu da bunda, de tanto que ri enquanto dirigia na marginal do Tietê. Acho que ridículo foi um elogio aqui no carro. Sim, sim. Gostaria de compartilhar minhas regras para a concorrida. Os atletas participam de um almoço 3 horas antes do horário previsto para a concorrida. Cada participante recebe um prato de 1 quilo de comida e precisam comer tudo no máximo em 20 minutos. Ou serão penalizados no final, acrescentando excedente de tempo. 2 horas e 35 minutos após o início do almoço, os atletas tomam um laxante com efeito de 5 minutos, que é o suficiente para fazer o efeito exatamente na hora da concorrida. Com os atletas em suas posições na pista de corrida, é dada a largada. Os atletas precisam dar uma volta de 1.000 metros numa pista com vasos sanitários ao redor da pista para eles carregarem, caso desistam da prova. Valeu pelo show de besteiras pronunciadas pelos senhores nesse episódio. Besteiras? Não, eu acho que... Foi um equívoco. Esse pessoal tem uma gíria diferente, esses jovens de hoje. Esses caras que andam pela marginal. Ah, tá. Então, então, eles partilhariam, eu entendo que por ser justo, né? Pra todo mundo ter a mesma chance. Pode ser uma marcha concorrética. Pode ser uma marcha concorrética. Pode ser. Muito bem. Fica legal também, fica chique. Não sei se vai dar pra inserir nessas Olimpíadas agora. Mas acho que não entra pra essa já? Não, acho que agora eles não vão aceitar. É porque também já... É, já tá, já começou e... tá muito tradicional essa Olimpíada aí também, né? É. Eu não vi nenhum... Nenhum tiro a pombo, não teve? não teve nenhum arremesso de pombo sem asa, não teve? Não teve. Não teve. Kal-El ganharia essa. Exato. Ganharia fácil. Sim. Não teve nenhum campeonato de dar estrelinha aí pro Wesley Zobe participar. Dar pro estrelinha. É, sei sim, lá. Sim. Que som é esse, passarinhos? Que som é esse? Que buzina é essa, Wesley Zobe? Ah, deve ser o Paulinho. O quê? Será que não é o Paulinho? Que porra é essa? Não, eu vou atender então, porque eu tô ansioso pra caralho. Isso, atende lá, Gabriel Osmar. Mas eu de calça riada, foda sair na. Tudo bem, mas não vai usar minha pauta aqui que eu escrevi com carinho. Claro que não. Tô preparado pra esse episódio. Mas, Gabriel Osmar, o que falaremos com o Paulinho antes de você atendê-lo? Vamos combinar aqui. Não, falaremos sobre a ditadura da beleza. Muito bem, então vai correndo buscando a sua visitante. Tudo bem, porque eu sou belo. Isso. É isso que eu ia falar, entendi, porque ele tem pauta, o cara não sabe o que falar. Exato, e cuidado aí que essa rua é escura agora. Tudo bem. Ai, Beto Jamaica! Beto Jamaica! Vez com uma voz deliciosa, voz de radialista até que envia aqui o Wesley Zop, ele do Coldcast, Paulinho Siqueira. Oi, pessoal, tudo bem? Ah, isso assim que é voz de homem, cara. Porra, caralho. É disso que eu tô falando, porra. Deixa eu fazer voz de homem agora, vai. Pô, aí sim, hein? Que respeito, cara. O prazer é todo seu. Mas você quer explicar porque o Gabriel foi pro Himalaia ou não? Não, explica você que. Você que adotou ele. Foi aquele cara que eu atropelei no caminho? É, ele tava indo pro Himalaia. Mas fez muito bem. Ótimo. Obrigado, sim, né? Tá melhor. Depois eu mando a conta. Pagarei com gosto. O cara amassou o carro lá. Sim. Paulinho, fala pro ouvinte o que é o podcast. Eu já vi gente te zoando, você ficando bravo, se isso é possível, não sei, falando que é um podcast de autoajuda, assim como o Chorume. Porra, não é, cara. Porque o Chorume é um podcast de autoajuda, a gente ajuda as pessoas na empresa, no trabalho, No dia a dia? Sim, a pessoa às vezes pensa, nossa, minha vida é de merda. Eu ouvi o Chorume e falo, não, tem gente pior. Exato, sim, exato, né? Exato, exatamente. Então fala, o que é o CoachCast? O CoachCast, ele é um podcast voltado para motivar pessoas, né? Para o camarada perceber que ele está fazendo alguma coisa errada ou que ele poderia ser melhor. E aí ele vem, pô, eu poderia fazer de outro jeito, eu poderia ter um melhorar que meu objetivo, melhorar alguma coisa, melhorar salário e tudo mais, né? Já que o podcast é de graça mesmo, então eu vou melhorar o salário. E aí é pra isso. Sim, autoajuda, que droga. Por enquanto... Não é autoajuda, não. Não é autoajuda. Por enquanto, não. Apesar não. de ajudar quem ouve... Isso, né? Isso é uma coisa... Autoajuda, vou explicar o que é autoajuda, entendeu? Autoajuda é assim, é eu me ajudar a si próprio. Sem nada de sem fora. Nada de fora. O cara lê um livro e te dá a receita pra você se ajudar. Mas aí ele já não tá também lendo alguma coisa de fora, tá? Tá, mas aí ele tá aprendendo alguma coisa. Ah, sim. Entendeu? E aí é pra ele usar. O podcast, não. Eu te dou a dica pra você fazer. E aí você se autoajuda. Tá. Caramba, mas o podcast não é de autoajuda. Tá bom, vai pensando, isso, cara. Vai lá, né? Depois a gente termina lá. Vai pensando. No final vocês vão entender que não é autoajuda. Tudo bem. É coachcast.com.br. Isso. Para o Wesley Zob, que fez só até a quarta série, coachcast.com.br. Isso, exatamente. Você fala em 5 temas que você tratou lá. Tratei sobre saúde. A última pessoa morreu. Né? As pessoas morrem, Wesley Zob. Acontece. Tirando você. Acontece, é. Nós tratamos sobre Chaves, falamos sobre Chaves e comparamos a Vila de Chaves com uma empresa. E foi sensacional. Foi uma comparação maravilhosa. Nós fizemos o último que saiu semana passada, o Dia dos Pais, né? O especial Dia dos Pais, uma história bem tocante, emocionante, muito triste, muito triste. Vocês falaram sobre pais? Ah, não, mães. Ah, sim, mães. Porque fica a surpresa, né? Fica diferente. Pô, spoiler. O Ucho vai ouvir esse aqui e vai falar, pô, spoiler. Caramba. É verdade. Ucho é um atrasado. É um atrasado. E nós falamos agora o especial do dia 13, né? Apesar que esse aqui já saiu 2 semanas depois, que é o do Dia do Canhoto, né? Dia do Canhoto? Dia do Canhoto, cara. Os canhotos são sobreviventes. Você sabia que eu sou? Os canhotos são aquelas pessoas que escrevem com a mão errada, todo mundo sabe. Exatamente. Não, eu sou meio canhoto, serve? Meio? É, eu chuto com a perna esquerda, mas escrevo com a direita. Não serve, não serve. Desculpa. Não, ele se masturba com a mão direita, mas a dedada é com a mão esquerda que ele dá. Ah, e vale. Porque parece ser outra pessoa. Isso, sim, vale. Sim. Também o contrário também serve. Depois dou as dicas. Ah, beleza. Mas não é autoajuda. Não, é uma videoaula que ele tem. É auto prazer. Não sei se pode ser autoajuda. É outra coisa. E aí nós tratamos... eu tive os tópicos diários, né, dos 100 episódios. Tem alguns... ouvintes loucos que ainda querem o diário de volta. Talvez, um dia, quem sabe. Se eu conseguir um editor que eu... Que aceite. Que faça de graça. Que faça de graça, sim, né? Ou se o ouvinte pagar, fica a dica, né? A gente volta. E falamos basicamente de empreendedorismo, liderança, saúde. Aquelas crenças que limitam as pessoas, assim. Que limita a cabeça do sujeito. Que não vai... Por exemplo, o Wesley Zob pode dizer... Eu sou muito velho pra fazer alguma coisa, pra ter algo. Realmente. Eu queria ser bailarino, por exemplo. Mas você sabia que o Chespirito, o Chaves, ele estrelou o primeiro episódio, ele foi ator pela primeira vez com 46 anos. Com 46? Exatamente. Cala essa boca agora, Douglas. Tá falando que eu não tenho chance de ser o novo Chaves. Nunca é tarde, entendeu? Não, mas no caso dele, ele não tem chance de ser o novo Chaves. Aí é outra coisa. É só um exemplo, ó. Isso. É mais ou menos isso, entendeu? O que o coach trata pra trazer as pessoas pra um patamar melhor, né? Talvez eu consiga, talvez não, se eles se autoajudarem. Mas não é autoajuda. E você começou a gravar o podcast? Foi seu primeiro podcast? Foi meu primeiro podcast. Conte essa história aí, vamos fazer uma entrevista aqui com ele. Vamos. Como que foi? Você ouvia podcast? Conte aí pra gente. Eu ouvia 256 podcasts, né? Que nem aquele ouvinte fanático de podcast. Você começou com com drogas leves, como Nerdcast e tal. Exato. Ah, na droga básica, né? Isso, é a básica. É a maconha dos podcasts. Exatamente. Aí você começa a conhecer as mais pesadas, aí você começa a entrar e tal. Mais pesadas, tipo papo de gordo, né? Papo de gordo. Meio pesado. Isso, né? Pesado. E aí o que acontece? Você acaba se apaixonando pelo meio, né? Eu tinha minha formação de coach já. E eu falava, caramba, meu, seria legal ter isso no podcast, né? Ter essas mensagens. Eu tinha uma mensagem, vinha assim, tinha uma mensagem pra ir. E todo mundo elogia um pouco minha voz, né? Embora eu não goste minha voz, assim, eu não gosto da voz. É que eu quero ouvir elogio. Quem aí, dera eu tivesse essa voz. É. Nossa, aí, me não, chupa bem, com não, essa não, voz. Não, não. Aí, eu sei elogiar dessa maneira. Aí não dá pra falar. Acho que eu preciso de um coach de elogio. Eu não sei elogiar. Aí o que acontece? Eu comecei a perceber, procurar podcasts com a temática de coach, temática de motivação. Embora tivesse Café Brasil, ele não é com essa temática propriamente dito, né? Ele traz uma parte para te motivar e tudo mais, para você sair da sua zona de conforto, mas ele tem uma outra pegada. E eu não encontrava nada, encontrei uns 4 aqui, mas era só no SoundCloud ou só no site do camarada e tal, ele não era o formato como nós, que uhum. nós gostamos, né? E um amigo meu, que é o meu personal coach, me fez o desafio para eu fazer o emagrecimento em 100 dias, né? E ele falou, só que é o seguinte, o desafio é você posta nas redes sociais toda a sua trajetória, né? Ou você faz Snapchat, ou você faz vídeo no YouTube, ou no Facebook, alguma coisa. RedTube. Tal. RedTube e tal. Isso foi quando? Isso foi em dezembro, desse agora de 2015. Ah, né? Sim. 2015. Só que eu já estava com... já estava fazendo o site, né, com o Danilo, já estava desde julho do ano passado planejando, tinha colocado no papel, é uma coisa que a gente aprende no coach, fazer o planejamento, eu aprendi, fiz o planejamento, coloquei ali, pô, uma meta tal, não sei o quê, achei uns doidos lá, um cara que queria editar, o outro que tal, eu falei, só que é o seguinte, né, eu vou fazer um diário de podcast, eu tenho um assunto aqui, aí eu vou trabalhar o diário de podcast. Sentei com a esposa, falei, vou fazer exercício todo dia, vou voltar minha dieta louca, é o seguinte, vou gravar todo dia podcast. A gente precisa conversar aí. Daí ela, né? Não aceitou, né? Aí ela foi embora, né, com as crianças, largou. Até incentivo, ela. Isso, foi sua primeira lição de coach, né? Isso, vai embora, isso, viva seus sonhos também. Isso aí. E aí, o que acontece? Brincadeiras à parte, eu cheguei, lógico que eu tive que me ajustar nessa coisa, né? Porque aí, o que houve? Todo dia gravando, e aí mandava pro editor pra ele editar e soltar o episódio no outro dia. Era, né? Ruim ouvir ele te xingando todo ruim dia. Ruim ouvir ele me xingando todo dia. Eu também tenho vida, Paulinho! E a esposa me xingando todo dia. Vai transar, filha, né? Da puta! Vai lá, porra, caramba! Não, cara, tenho 2 filhos já. Deixa quieto. Vai que vem o terceiro. Vai que vem o terceiro. E aí, cara, eu reprogramei, replanejei. Falei pro cara, falou o seguinte, eu vou gravar agora toda quarta e todo domingo. Então eu fiz o planejamento. Então durante o dia eu escrevi umas pautas rápidas, né? Depois eu aprendi um negócio que se chama mapa mental. Aprimorei o que eu já sabia. E eu montava ele no esquema, assim. Montava aquelas, sabe, mapa mental, aquele cara que não sabe escrever. E aí ele desenha, né? Sim. Ah, tá. E eu não sei desenhar, então eu fazia hieroglifos, assim, né? Mas menos com menos assim. É mais, né? Isso, mais ou menos isso. Sim. Também, né? E aí colocava lá e tal e seguia aquelas pautas e gravava. Na quarta-feira gravava 3 episódios, no domingo gravava os outros restantes, né? 3, 4, né? Já é que eu não sei somar também, sim. Né? Da semana. Aí depois nós abolimos um de segunda, um de domingo, né? Pra dar uma folga pro editor, né? É, coitado do editor. Aí eu soltei ele um pouco do cativeiro, aos domingos ele tomava sol. Uma hora de sol? Uma hora de sol, exatamente. Tá mais do que algumas crianças. Quando era, coincidia com o solstício de verão, era uma hora de sol. Senão era só meia hora, porque senão o cara fica mal acostumado, cara, entendeu? Sim. Vai querer bronzear, dá um tempo pra bronzear. Cara. Daqui a pouco você tá passando óleo de bronze nas costas dele. Um abraço aí, José Augusto, que está ouvindo. O cantor José Augusto, eu sempre fazia piada com ele disso aí. Ah, né? Agora aguenta coração. Mas não era o cantor. Não. que pena. É uma droga. Aí, José Augusto, esperamos você. É. Olha, José Augusto. O cantor, não o editor. Esse aí, o editor. Pouco me importa. Editor, a gente já tem o Arnaldo. É, o editor. Pô. Ele é do interior, lá de Sorocaba. Sorocaba. Ah, tá louco. Perto. Sorocaba é interior pra você. Eu chamo de capitã. E aí, o que acontece? Onde que eu tava? Ah, sim. Tava em Sorocaba. Em Sorocaba, é. Depois disso, isso aí já tava no ar, né? O negócio já tava andando, quando começou já. Aí eu falei pro cara, ó, o desafio é só 100 dias, hein, gente? Vamos lá, vamos aguentar até os 100 vamos lá, dias. Vamos lá, né? Time, vamos lá, time. Vamos lá, time. Quero voltar a comer bacon. Tal, não sei o quê, né? Virei vegetariano. Fez muito e bem. E você tinha quantos quilos? Vamos... Eu tinha, na época, 86 quilos. Na época. E hoje eu estou com 88 quilos, cara. Você deu viu? Certo mesmo, hein? Parece que funcionou. Parece que... Eu vou parar a gravação e começar de novo. Caralho, né? Mas funcionou não, legal. Não, ficou legal. Mas, Zezop, um cara com 86 quilos precisa emagrecer, mas, Zezop? 86 quilos eu tinha na quarta série. Mas o que? O cara pegou assim, vamos ver se dá pra emagrecer um magro. Isso, será? É. É. Isso ficou diferente. Aqui a minha meta é o seguinte, minha meta é maromba, né? Ah, é bodybuilder. Né? Bodybuilder, porra. Sair de casa comer pra caralho. É que no final de 2014, eu tinha meros 98 quilos, né? Meros realmente, porque dois dígitos você não é gordo. É, por causa de dois dígitos eu não sou gordo. Aí o que acontece, cara? Eu precisava, eu sentia muita falta de ar, roncava pra caramba, né? Cheguei a fazer aquele exame de apneia lá, de dormir num negócio, que aí você não consegue dormir naquele lugar. Você já fez esse exame? Não, nunca fiz, mas eu sei como que é você tá monitorado, todo mundo isso, se olhando. Isso, o cara coloca um negócio aqui no seu nariz, um monte de negocinho no seu corpo. Ventosa. Um monte de ventosas. Dorme. Dorme aí. Um pino no toba. Olha pra você, vai, dorme aí agora. Não, agora dorme aí que eu tô vendo. É. Quero ver se você vai roncar. Isso. Aquela aí. Cara de manico, dorme aí. Dorme aí. Eu espero você dormir, hein? Me deu um sono de repente. Aí o cara não dorme e no outro dia o médico fala: você não tem problema de ronco, não, meu. É, mas eu posso levar esse monitoramento pra minha casa onde não tem maníacos? Você pode falar isso pra minha mulher que me largou? Meu filho, né? Meu filho, ele fala: pai, você ronca pra caramba. Ele sempre me imitava roncando. E aí eu emagreci nesse final de 2014 e eu fui pra 80 quilos. Você emagreceu menos 2, né? Pelo que eu entendi. Isso, menos 2. Não, na época lá eu emagreci 18. Isso. Né? Cheguei a... Não, cheguei ficou legal, hein? Ficou legal. Mas não era na dieta de 100 dias. Não, era na dieta de 100 dias, não, entendeu? Sim. E aí, como eu comecei a engordar de novo, né? E eu falei, pô, eu preciso pôr uma nova meta, que é isso que se trata a pessoa, você motiva isso. Sim. Você coloca uma nova meta, né? Então, o que acontece? Conheci a mulher do vizinho, a loura, bonita e tal. Era surfista, nova meta. Tá, sim. Então ela falou, você só me pega se você tiver o corpo daquele cara lá. Do Kleber Bambam. Não. Serginho Groisman. Aquela mulher. Cazuza, cara. Cazuza, pô. Tami Gretchen. Você só faz o terminal. Tami Gretchen. O cara da menina que apresenta Amor e Sexo. O Jubilula. A menina que apresenta Amor e Sexo, qual que é o nome dela? Fernanda Lima. Fernanda Lima. O marido dela. Rodrigo Hilbert. É, Rodrigo Hilbert, um desses caras. Esse cara aí. Falou, só me pega se tiver o corpo desse cara. Beleza. Ou da Fernanda Lima. Ou da Fernanda Lima. Se tivesse o corpo da Fernanda Lima, você me pegava. Aí eu tentei, primeiro, tentei sequestrar o cara, né? Falei, se eu tenho o corpo do cara, eu pego ela. Você tem, né? Eu tenho o corpo não dele. Não consegui sequestrar o cara. Era uma boa lógica. Assim, onde você tem esse corpo? Na geladeira, ela de casa. Vamos lá que eu te mostro. Né, a primeira, né? Sim. Aquela velha cantada da do tem corpo um corpo em casa, assim, né? Essa não é infalível. É infalível. Já caí muito nessa. Não sabia que era uma cantada. Tô aprendendo. Eu achava que era uma história coincidente. Eu achei que, sei lá. Mas aí o que aconteceu? Não deu certo, né? E a vizinha mudou. Né? Então aí eu falei, porra, eu preciso ter, mas a verdade é essa, eu acabei colocando uma nova meta pra mim, pra fazer essa parte do o vizinho, já que a vizinha mudou, vamos vizinho, né? Sim. Pô, tal, não sei o quê. E... mente aberta, né? Hoje em dia não hoje tem... Hoje em dia não tem nenhum problema, cara. Não, é. Nenhum problema quanto a isso. Sexo, né? É sexo. Isso é sério. Exato, exato. Né? Com qualquer tipo de pessoa. E aí, o que acontece? Eu falei, pô, eu preciso colocar essa meta agora pra eu ser uma pessoa considerada saudável com 16% de gordura. Né? Isso aí, cara, já passa pra ser gostoso já, né? São dados, cara, científicos. Sim. Isso, aí que acontece? Eu consegui. Que é, na verdade, o peso é uma das medidas que a gente faz, né? Você tem as outras medidas, né? De pinto. Sim. E aí uma coisa incrível que aconteceu. O pau cresceu. Exatamente. Não. Ele vai querer fazer o emagrecer. A fórmula, eu descobri a fórmula secreta para crescimento periódico. Não tem nada a ver de segurar a toalha. Não. Segura a toalha não... Nada. Raspar, a ver com aquele raspar o de peso saco lá, que você fica segurando peso. Não faz nada. Não funciona. Raspar o saco, não é? Não, isso aí é só ilusão de ótica. Porra. Também. A partir do momento que você precisa fazer malabarismo para fazer depilação, sim, você está gordo, entendeu? A partir do momento que você tem que terceirizar a depilação? Isso, é que aqui é old school, né? Aqui isso, é old school. Não depila, beleza, desde os 2 anos de idade. Né? Sim. Você que... não é barba, então? Você viu pelo cheiro, né? Não é barba. Enrolado igual, né? Pode perceber. Cheiro de queijo que tem. Bem que eu percebi que você parecia o pai da Peppa. Caramba, cara. Mas fazer o quê, né? Cada um com seu dom, né? E aí, cara, eu falei, pô, eu preciso dessa meta. Eu consegui ir de 26% para 21%. Deu uma boa reduzida aí, sim, na gordura corporal. E ainda falta ainda esses 7% que são... Esses são mais difíceis. 7 ou 5? Não sei. Se é 16 e 5, é. 5, isso. 16 são 5. Então tá certo. Ah, então menos, beleza. Menos, Já perdeu 2. Acabei de perder só de tapinha, perdi 2. Caramba. Mas não sei se conta a gordura porra, né? Esse porra é gordura. Não, né? Não sei. Que é o que ele perdeu aquele porra hoje. Que tá na sua barba agora. Tudo bem. Mas também isso não significa que você... Você pode ter perdido gordura, mas você tem mantido o peso por questão que você ganhou massa magra. Exatamente. Que exatamente. Às vezes até pesa minhas mais. Coxas, você viu que são grossas. Sim, eu vi. Gostosas, mas tal, 3 coxas, você. Não, mas espera aí, o ouvinte quer saber qual é a mágica? A mágica do aumento peniano aí. Porra. A mágica é que nós homens, por infelicidade do destino, maldição divina, sei lá, alguma coisa temos assim. Temos pinto, né? Temos. Mas o que acontece? Nós guardamos gordura diferente do jeito das mulheres, né? A mulher, geralmente, ela armazena gordura primeiro nas ancas, né? Bumbum e coxas. Coxa. Coxa é aquela da cama, né? Sim. É que eu tô acostumado a ir pra cama. É que às vezes estão juntas, né? Às vezes estão juntas. Então, as coxas e o bumbum, as mulheres crescem mais lá. E aqui embaixo, atrás do na asa, bombo, na asinha, exatamente. Sim. Na asinha, você tem ali gordura também. As mulheres desenvolvem ali primeiro e depois vai pra barriga. Quer dizer, se a mulher tiver gordura na barriga, é porque ela já tá... É que ela já tá bem acima do peso dela. Exatamente. Sim. E mulheres, elas têm... Por natureza, mais gordura do que o homem, normal. Você pega uma mulher de 25% de gordura, ela tá gostosa, né? Sim. O homem de 25% de gordura, não, entendeu? tipo isso, né? Que você olha no espelho. E aí, é tipo isso que o ouvinte tá olhando no espelho agora, né? Sim, sim. E aí, o que acontece? O homem... A não ser o Jardel. O Jardel é gostoso. O Jardel é gostoso. Né? O que acontece? O homem, ele guarda na barriga, nas asas e no pubis, que é a parte de cima. Do lado tem o saco, gordura, do lado tem um pubis. Ali a gordura é a última a ser perdida. Caralho! Entendeu? E você tem ali cerca de 3 a 4 centímetros de gordura, dependendo da gordura do cara. 3 a 4 centímetros? Então meu pinto pode chegar a 5 centímetros? Isso! Se eu emagrecer lá? É isso aí. Puta que pariu! Novo Kid Bengala, cara! Aguardem! Me aguardem no RedTube! Aguardem as fotos do Instagram! Isso! Vai ter mudanças! Sai da jaula, monstro! Cara! Era isso que ele se referia, o Kleber Bambam. Saindo da jaula, moço. É isso, cara. 5 centímetros agora. É isso aí, cara. Nossa. É isso. Cara. caramba. Tá vendo? Não, mas esse eu não sabia disso, não. Eu achei que naquela área não engordasse. Engorda, engorda pra caramba. E aquela gordurinha mais difícil de perder. E tem até cara que faz, no excesso da sua vaidade, ele faz uma lipoaspiração ali. Uma lipopubis. Uma lipopubis, exatamente. Porque ali é bem complicado. Quanto tá, assim, mais ou menos, o valor? É, de uma lipoaspiração. Não, não, só então, não, uma... da lipoaspiração no pubis. É, tem uma... Não, só pra saber, pra um amigo meu, um ouvinte mandou um e-mail aqui agora. Sim. Tem uma clínica aqui em Campinas que um amigo meu diz que custa cerca de 10 mil reais o aumento peniano lá, já com lipoaspiração, entendeu? Com lipopubis. Isso, ele aumenta 3 centímetros ali, ele flácido, então já vai pra 2. Nossa dois, senhora, né, porra. Tá menos 1, vai pra 2, sim, né? Sim. É, menos com mais dá menos. E é tal, verdade. Isso, um pouquinho. E ali, e ele faz uma lipopubis, então dá mais uma impressão assim, uma ilusão de ótica de estar... Né? E daí ele faz uma depilação a laser. A depilação também já ajuda. Ele faz uma depilação a laser. A laser, né? Que aí é o máximo da... Da masculinidade, da testosterona. Isso, imagina você lambendo uma pica dessa, resolve. Lisinha! Lisinha em volta, lisinha em volta. Imagina! Pô, eu vou quebrar a cadeira do cara aqui. Imagina que... coisa saborosa. Que deve ser. Eu tô com água na boca. Não raspa a língua, sua língua não sai parecendo uma língua de vaca depois. Aquela língua lixenta. É verdade, é verdade. Cara, e bom, aí, fica a dica. Bom, isso, fica a dica, cara. Fica a dica, entendeu? Ali em Campinas, eu dou o endereço depois, o telefone dos caras lá. Mas não que você tenha ido lá. Não, é que eu consultei pra um amigo meu, ele não tinha e-mail. Ele não tinha e-mail. Essas novidades nem todos têm. É, entendeu? Essa coisa. Não, tem razão. É. Muito bem, ouvinte. Já deu pra saber quem é Paulinho Siqueira do coachcast.com.br. Acesse lá. Você tem alguma contravenção o ouvinte acessar lá, Wesley? Não, Zorro? Eu faço questão que acesse lá. Acesse, claro. Dê comentários. Nossa, isso. Mas é legal pra caramba lá. Que tem, e são áudios curtos também, né? Não é igual o Chorume, que tem 3 horas. Tem 50 minutos de leitura de e-mail. Então é isso, foda. Eu vim aqui dar um tiro neles por causa disso. Sorte que errou. Mas vocês não se esqueçam que vocês estão de carona comigo. Nossa, é verdade. O cara já atropelou o Gabriel. Atropelou e atirou no Gabriel. Vocês precisavam dar 6 tiros. Pra garantir, né? Mas 6 tiros na testa. Parecia que um bastava. Você perdeu bala, né? Mas no caminho tem algum lugar pra eu despejar o corpo dele aqui? Não, mas aí já levaram. Tá lá na rua? Ah, é? Aqui no Vila Pipoca. Já curraram e levaram. Beleza. Então, vamos aí para a temática de hoje, né, Wesley Zop? E já que falamos sobre, brevemente, dietas dos 100 dias, podemos falar sobre ditadura da beleza, Wesley Zop. Oh, isso sim, isso é verdade, isso existe. Uma coisa que você isso tenta existe. Implantar aí só porque você é o bonitão, só porque você é o lindão comer... Ah, não, essa parte eu estou lendo caso o Gabriel tivesse vindo. Isso era pro Gabriel. sim, né? Você sofre com isso, Wesley Zop, também. Você nem sempre foi bonito. Nem sempre. As pessoas me param na rua e perguntam, você sempre foi bonito assim? Às vezes com um riso no olhar, as pessoas me perguntam isso. Mas a resposta é... Quando você tá fantasiado de palhaço, é isso? É, ah, quem dera. Quando quem você tá dera, com a fantasia do Freddy Krueger. É, mas não é fantasia, viu, Paulinho? Desculpa, cara. É o meu chapéu novo apenas. Desculpa. E minha camisa listrada. Você deve ter sido um cara que então nem sempre foi bonito. Passou. Não. Porque eu penso que o homem, assim, depois de uma idade, todos enfeiam juntos, todos ficam feios. E daí a gente tem a puberdade, não... né? Aquela fase da nossa, da puberdade, quando você tá com entre 10 e 14 anos, 15 anos, começa a se dar uma esticada, começa a sair espinha. Sua voz começa a ficar engraçada, meio grossa, meio fina e tal, não sei o quê. Que bom que a sua durou só entre 10 e 14 anos. Que depois de 14 ele com essa voz aí era um pegador, pô. Porra, bicho. Pegava até as professoras. Aí, só que aí depois a gente tem a fase que a gente começa a ficar bonito, né? Então, eu acho que não. Ele tá nessa fase ainda, né? 14 anos. É que eu não acho que o homem fica bonito. Eu acho que porque a mulher percebe que não dá mais, né? Não fica mais do que aquilo. É, chega uma idade, o cara já tá... Ó, bateu nos 35 ali, pra falar que eu não tô decaindo. Tá. Bateu no 35 ou no 40, depois ali é queda livre. É verdade. Você sobe até 40. É, depois é queda livre. O meu começou a queda com 25. Sim. Então, um amigo que está ouvindo o Chorume, vai uma lição aqui de motivação. Se você tem entre 35 e 40 anos, aproveite ao máximo. Faça tudo. Suba o máximo que possa. Suba o máximo que puder, que depois, meu amigo, já era. Só lição de motivação. É verdade. Acho que sim. Eu acredito que sim. Wesley Zobb, você sofreu algum bullying, alguma zoação, alguma zoeira, pelo fato da sua aparência não ser das melhores? quando você era pequeno, vamos começar pela infância. Não, por causa de você parecer o pai da Peppa, assim, sofre algum bullying? Lembrando que a Peppa é muito mal educada com o pai dela. Isso, né? Exatamente. Ela chamou o papai de bobinho, essas sim, coisas. Sim, ela é bocuda. É. Né? Ela é. As crianças que estão ouvindo aqui, que não deveriam estar ouvindo, não assistam Peppa Pig. Não, ela é muito boca suja, diferente da gente. Vai assistir a titia Dercy. Pensando que a Dercy parou de ouvir Peppa Pig porque era muito boca suja. Exato. Então, você falou do bullying que eu tenho sofrido que eu possa ter sofrido na minha infância. É, não sei se era bullying, né? Não, eu sou da velha escola, cara. Não era bullying, era apelido. Era brincadeirinha. Era brincadeira. Era brincadeira. Um carinho mais caliente. É, um carinho áspero, pode se chamar sim, assim. Sim. Não, eu... Falar que eu sofri, nunca sofri. Não, mas apelidos existem. Qual eram os seus defeitos? Vamos lá. Meus apelidos, pode ser? Pode ser. Pode ser meus apelidos? Que defeitos você não tem, né? Nunca teve. Eu acho que não. Não, apelidos meus. Cabeção. Pra quem lembra da TV Colosso, Capachão. Porque eu era muito bochechudo. Apesar de magro, era bochechudo. Então isso deixava... Kiko, deixava as pessoas constrangidas. Você usa barba hoje. Tô tampando a bochecha. Tá certo. Parece que é farta a barba, mas é bem rala. Hoje é moda, né? Essa moda mendigo, né? Tá. Isso, é. Então, eu era mais considerado assim como... O desleixado... Ou qualquer coisa, entendeu? Eu era esse cara. O vida torta. O vida torta, o lunático. O mequetrefe. Deixa eu pôr a mão no microfone. Mudou alguma coisa? Então, isso eu tô falando do prézinho. Eu pedi do seu passado. Exatamente. Não das vidas do passado, senão... Dessa da era, era dessa mendigo era, lá em Jerusalém, né? Não, lá era uma boa época pra ser mendigo. Claro. O problema era a lepra, podia né? Ser podia ser confundido com um anjo no meio do caminho. Verdade. Ah, quantas vezes isso, né? Então. Nem me fale. Não, então, nessa era, eu não vou dizer que eu sofri bullying, assim, não. Não, mas... São apelidos, né, cara? O pessoal falava que você era feio? As meninas falavam? As meninas... Não precisava. Uma vez uma menina falou pra mim que eu era o segundo mais bonito da escola, cara. O primeiro era todos os outros. Cara. Você ficou feliz. Eu sou o segundo. No pódio. Eu tô no degrau do meio, cara. Isso. E os outros têm que dividir o pódio. Tem que dividir o primeiro lugar. Isso. Naquele caderno das meninas que escreviam quem elas sairiam, os cinco, ah, os top 5. Como que chamava esses cadernos? Caderno aí? Que as meninas escreviam e tinham o top 5. Ah, isso. Eu nunca estive naquela lista, cara. E você sempre procurava? Não, eu falava, ô, meu nome é com W, tal, pá. Às vezes a pessoa não escreve por dúvida, às né? Às vezes você confundiu o Wesley com o Eric, gostosão do oitavo B, não sou eu, não. Eu tava na terceira série, mas falava, vai ver, sou eu, né? Você era aquele menino que ficava roubando o caderno das meninas, né? Pra escrever. Pra escrever. Sim, porque eu tinha a letra de menina, então eu podia escrever, elas iam achar que eram elas mesmas. Desenhava um pau no Desenhava um pinto ali. E você, Paulinho, sofreu? Você era um cara bonito, Paulinho? Quando... É, cara, quando eu era criança, eu lembrava o Patrick Dempsey lá, lembra? Aquele ator americano. Quando ele fez aquele Garota de Aluguel lá, a Namorada de Aluguel, lembra daquele sim, filme? Sim, Namorada sim, de Aluguel? Sim. Eu lembrava que ele, feio, mas... igual, tal, não sei o quê, entendeu? Todo sem jeito, engolçado e tal, só que eu era um pouco mais gordinho, né? Um pouco mais baixinho, entendeu? Um pouco mais narigudo, não tinha olho azul e tal. Mas eu lembrava bem ele. Entendeu? Ah, você não tinha olho azul igual você não, tem agora? Não tinha. Ah. Isso é implante. Agora, implante. Então é seu, é natural. Aquela clínica de Campinas, né? Tá, meu amigo foi. Não tava com o saco lisinho igual tá agora. Você não tinha o saco liso. Na época eu parecia ele, naquela época, agora eu pareço ele um pouco mais baixo, um pouco mais gordinho, um pouco menos malhado, né? E tal, menos rico também. É. E tal, mas. Não dá pra ter o rico tudo. Não é. Isso não é problema. Não, não é questão também de beleza. Sim, não acompanha. Não, o dinheiro não acompanha a beleza. Não. É bem. Talvez, não sei. Não, vamos ver aí um talvez exemplo. Talvez, não sei. Vamos começar com a ditadura da beleza. Não, mas Príncipe Charles, por exemplo. Sim. Ele não consegue ser bonito. Eu comeria. Não, comeria sim, porque senão eu comi um príncipe, pá, mas... Sim. Mas não é um cara bonito. Não. Isso. Você sabe que aquele príncipe realmente pode ter vindo de um sapo. Então, quem é um cara bonito pra você? Cara bonito? Sem ser Paulinho. Sim. Sem ser o Paulinho, né? Um pobre. Um pobre bonito? É. O João da padaria. Puta, o João da padaria aqui, o cara ele é lindo. É um portuguesão. vermelhão. Ele é vermelhão, mas pra ele combina a cor vermelha. Os braços queimados, mas o pelo do braço ficou dourado. Nossa, eles reparam bem, hein? Não. Sim, não. Vejo todo dia. Dá pra ver no vídeo RedTube que ele posta. Ah, legal. Metendo num pão. Legal. O cacetinho lá. O cacetinho, Ele que vende verdadeiro cacetinho. Cara. Os caras do Rio Grande do Sul vêm procurar aí. A gente compra, o pau compra. Eu acabo comprando. Ele vem, aquele que vem com um buraco assim, recheio de catupiry. Ah, você conhece. Cara. É esse aí. O pessoal chama de salgado, mas não sei. É, o pessoal chama de buraco quente. Esse é o nome do pão. É. Sim. Ele veio aqui pra comer nosso buraco quente. Esse Paulinho também, cara. As coisas, a gente tem que aproveitar, né? As coisas assim, eu. Do interior. Quando eu vou no lugar, assim, eu vou naquilo lá que o pessoal recomenda. Sim. Vai ali, tal. Você vai em Bauru e não vai comer um Bauru? É verdade. Na cidade de Bauru? Pô, não. Eu tenho que comer. Você vai em Cubatão, não vai passar um batão no... É verdade. É aí, tá vendo? Você vai em Campinas, você não vai lá na Praça dos Travecos? Tá? Né? Quem nunca? Você tem que aproveitar ali, claro. Que a cidade tem. E se você for caminhoneiro, isso. Tem desconto. Daí é obrigação também. É obrigação. Catar um Traveco. É verdade. Aí já era. Aí já era. Cansado de esperar, você dá pra todo mundo, só pra mim que você não quer dar. Esse papo de pele e de química não tem nada a ver. Não é filme nem novela, é só sexo, eu e você. Já deixei você nua em pelo e na hora você deu pra trás. Então abre essas pernas pra mim, baby, pra aprender como é que se faz. Eu, diferente de vocês, já era um cara bonito. Uhum. Não, fala sério, falando sério. A sua mãe falava isso. Mas acho que nem a mãe. É. Nem a mãe. As meninas e os meninos, e todo mundo me chamava de orelhudo, orelha de abano, mas era... Era um elogio. Orelha de abano do bem. É. Eu acho que era um engano, acho que era um engano ainda. Não, acho que não. Só pode ter sido um engano aí. É por isso que o seu fone de ouvido tá um pouco afastado na cabeça, assim? Não, não tô de fone de ouvido, são minhas orelhas. Ah, entendi. Já, são agora... pretas de tanto a pessoa da peteleco. E aí, Dumbo? Pá! De tanto o João da padaria sentido. Da mingolada, né, meu orelha? É, faz sentido isso. É, tudo bem. Desculpa. E daí tinha isso. Eu já não era gordo igual o Paulinho, mas eu era extremamente magro. Parecia um craqueiro, um mendigo craqueiro. Você tinha 3 anos de idade. Cara. É. Não, mas com 3 anos de idade, quando você é criança, você não é feio, não tem como. Não, é pela educação, pela ética da sociedade, eu você acha. Eu acho que o Wesley era. Não, o pior é que eu acho que não. Eu era bonitinho, cara. Uhum, olha, eu vou deixar a foto no post pra vocês verem. Isso. Mas beleza. Passou dos 4 anos... A pessoa já pode dar a opinião do seu filho real ali. O problema, o grande problema de criança é que é o seguinte. É criança, realmente. 3 anos, 4 anos, ainda tá fazendo gracinha, coisinha. Sim, é porque, por exemplo, você é gordinho, Ah, que gordinho, que bonitinho. Você é magrinha, magrinha. Aí depois você começa a fazer com 5 anos, você já tem que ter alguma... Você começa a ficar um pouquinho maiorzinho. Você não pode mais fazer aquelas brincadeiras que você fazia antes. Aí o moleque já começa a ficar feio. É, e já começa a corrigir a criança que tá falando errado. Exatamente. Não é assim que fala. Pô, você tá parecendo criança e tal, não sei o quê. Pega essa enxada aqui, filha da puta, cai pro terreno. Cara, sai no corpo mole aí, dando de mamar pra enxada, essas coisas. Entendeu? Tá com 5 anos, nunca pegou travesti. Vamos lá, pô. Então tem essas coisas. Criança. A vida começa a cobrar após os 5 anos. Mas os pais às vezes não preparam a criança pra isso. Paulinho tem filhos, ele vai saber do que eu tô falando. Porque tem. Assim como velhas disputam doenças, Wesley Lopes, existem pais que disputam quem é o filho mais inteligente. Você já passou por isso, Paulinho? Já passei por isso, cara. Que daí chega um pai assim e fala: meu filho andou com 11 meses e 10 dias. Ah, meio que ostentando. Isso. A minha filha, ela andou com 11 meses e 10 dias também. Só que ela contava os passos. Ah, sim. Então, dá vontade de você olhar para um pai desse e falar... Se o seu filho não andou construindo um exoesqueleto, não é incrível assim. As crianças vão andar. Se o seu filho não era paraplégico e agora está andando, então... Parece que não há milagre. Eu tenho um primo meu que aos 4 anos de idade ele não falava ainda, ele teve algum trauma e tal, ele ficou travado, ele não falava. Hoje ele é médico, é bem conceituado, é o mais rico da família, tudo mais. Sim. Eu aos 4 anos sabia ler, escrever... Fazia tudo, já sabia ler e escrever mesmo, entendeu? Era super desenvolvido, tinha que ir já alto. Tinha 3 livros escritos. E eu sou o que sou hoje, entendeu? Um podcast de autoajuda, né? O que é 4 anos? O que é 4 anos, entendeu? Não, é verdade. Isso é uma boa lição de coach. Você viu uma boa lição? talvez você não deva fazer nada na vida e talvez e tenha sucesso. Ou fale menos e faça mais. Também. Boa, exato. Fale menos e faça mais, é verdade. Mas os pais, eles hoje... O que eu vejo muito é que às vezes você tem um filho que é bonito. É verdade, uma criança bonita. Não, o Wesley não é possível. Não. Talvez ele adote exemplo, um filho bonito. Os meus filhos são bonitos, porque eles puxaram a mãe. Sim, né? graças a Deus. E aí, eu vejo na mentira na cara das pessoas, quando a pessoa fala, você parece com você. Ah, mentira. Não, não, mas aí que tá. Às vezes parece, mas pra eles combinou. Entendi. Pra eles orna. A sua cara na sua cara não orna pra você. Mas pra criança, orna. Muito interessante. O Duro que tem lógica, é uma lição de coach. A minha mãe tem uma teoria que meu nariz não é grande. A não, minha é... cara que é pra trás. Ah, sua cara que é pequena. Isso. Então você falou, o que você perdeu do pubis, enxertar embaixo na orelha, na bochecha. Na bochecha, que fica com o nariz menor. Nossa, exato. O seu nariz na bochecha do Wesley Zobb com as minhas orelhas, acho que daria. Não, o seu nariz não seria nem percebido. Eu sei fazer sexo nasal. Então, ah, bom, eu não consigo. Tem essa vantagem. É, sim, verdade. Sim. É e dois vantagem. Lugares pra penetrar também. Né? É. O sexo nasal. Ah, é passivo, claro. É. Eu tinha imaginado eu fazer, entendeu? Mas... É o cara penetrando nele. É óbvio. Eu entendi a indireta. Por isso que ele olhou pra nós dois assim, com entendeu? Água na boca, mordendo o beijo, porra. É, cara. Esse Paulinho com ideias, cara. Esse Paulinho tem ideias. Isso vai ficar gravado, porque no futuro, cara. Vamos pausar essa gravação e atender o pedido do convidado. É, depois a gente volta. Voltamos logo após os comerciais. A camisinha furou, a pílula do dia seguinte não deu certo. Clínica de aborto Dr. Otávio Zopp. Resultado garantido ou enxertamos seu bebê de volta. Como você vê aí a ditadura da beleza hoje, Wesley Zobb? Tá acontecendo? Não, existe? Não, existe em todos os lugares. Eu acho que quem sofre mais com isso são as mulheres. Porque sim. O homem... Normalmente, apelido de mulher é o quê? O homem moderno também, mas... Não, é, o homem moderno de fala fina, né? Isso, é. Sim, entendi. Sem barba, né? Sem barba. Não, porque eu falo... O apelido de mulher, normalmente, é o quê? Uma abreviatura do nome dela, né? Ela não tem um apelido igual... O apelido de homem é gordo, cabeça... E aí, orelha? Sim. Não, é. Dumbo! No caso do Paulinho, e aí, delícia! É, tal, mas agora da mulher. E aí, pau não. Grosso! É, sim! Paulão! E pau latejante! Não, pode ser! É. Mas, ó, e a mulher, ela fica muito preocupada. Se ela tá 2 quilos acima do peso, você não. Pra ela é absurdo. Ela não te isso. Manda nudes, cara. Não, se ela tiver aí que tá. Quilo, não manda caramba, nudes. Caramba, ela tá boa ali, não manda. É gostosa, caramba. É gostosa. Eu nunca recebi um nudes, cara. É, você... Eu também não. É, você... registrado que eu nunca recebi um nudes. Claro. Que não foi da minha esposa, que nunca mandou nudes também. Sim, sim. Eu nunca recebi e nem quero receber. Isso. É, não precisa mandar pra 19994955485. É, olha, gente, eu sou compromissado, eu dou várias, como fala, motivos pra vocês não me mandarem. Posso dar 99141-6531 de motivos. O meu não posso passar porque é da empresa, né? O 11971777979. Não passa isso, é da empresa, pelo amor de Deus. Não pode. É, exato. Não passa. Fica complicado. Não, que eu falo, as mulheres são muito... Tem muita coisa que é pra mulher fazer. Às vezes é cabelo... É, e a depilação. Gente não olha pra cabelo. Não, né? Nem liga. Tudo bem, eu não tô falando disso. Não. Fora eu, os homens não reparam no corte de cabelo. Não, eu não reparo no corte, mas se o cabelo é brilhante, eu reparo. Cara. Ah, sim, ele vai fazer a propaganda dele do shampoo agora. Mas o que você indica para brilhar os cabelos? Brilhantina Bozano. Brilhantina Bozol. Não vou fazer nenhuma propaganda do seda, use e abuse, não, cara. Não, pode. Pode não, continuar. Ou silicone, né? Parafina. Acha que tem parafina? As pessoas acham KY, que tem aquele... KY. As pessoas acham que ah, tem não que era aquele... silicone. Não era da cola quente. Ah, desculpa, pensei que era isso. onde, né, Wesley Zobb? Substituir uma boa cuspidinha por KY, cara. Não, já se viu isso. Old school, gente, pelo amor de Deus. É, old school. Mas a gente vê muito assim, hoje... pessoas se preocupando com cirurgia. Sim, né? Sim. Cirurgias e tal. E às vezes uma cirurgia, ela é, por mesmo que seja uma difimose, né? Ela é uma cirurgia. É perigoso. Sim. Né? A difimose eu considero bem perigosa. É, a minha mãe não deixou fazer porque uma criança de 8 anos ficou paralítica, com o cara anestesiou errado. Na minha época, minha mãe não deixou fazer. Tanto é que não cresceu por causa disso. Nossa, aí, né? Não é que não cresceu. Tá pra dentro, tá pra dentro. Ele cresceu envergado, né? Isso, porque tá, a pele tá segurando. Segurando. Vai na hora que romper, vai, na hora, vai com tudo, bicho. Aí, atravessar o cômodo. Nossa. Vai deslanchar, vai deslanchar. Vai. Hoje no pinto dele tá tatuado Fi. Agora, quando tirar ali, abrir a largada ali, vai ficar Fui. Porra, pensa. Boa. Eu pensei que ia falar Filadélfia. Né? É, com PH, claro. É, que fica maior. Nos dois, é. Sim. Né? E aí, o que acontece assim, o cara tem a preocupação de fazer uma cirurgia de pôr silicone, de tirar barriga e tal, não sei o quê, sendo que exercícios físicos estão pra isso. Exato. Porque a pessoa se mata, vamos dizer assim, ó, se mata pra economizar R$1.000 por mês pra emagrecer fazendo uma cirurgia, né? Você vai lá, aí você faz, ó, daqui até dezembro eu vou guardar R$1.000 por mês pra pagar uma cirurgia em dezembro, lá, de Sim. R$6.000. Quem aí dera vai, eu tira... ter R$1.000 por mês. Mano. Aí você vai e tira a barriga, né? Pronto. Sendo que se você fosse pra academia e pagasse R$100 por mês, que é 10% mais barato, em 6 meses é totalmente possível fazer isso. E mais saudável. E mais, muito mais saudável. Sim. O que a pessoa não quer fazer é a troca, que é o quê? O cara, ele não quer deixar de comer as besteiras que ele come, entendeu? E continuar fazendo. Aí a mulher que tá querendo fazer a cirurgia, ela vai daqui a 6 meses fazer a cirurgia, gastou R$6.000, e daqui a 1 ano ela tá mais gorda do que tá hoje. Sim, porque entendeu? A cabeça é de gorda. É, exato. Tá porque gorda é mais um estado mental do que um estado físico. Sim. Exatamente. É, a gente vê um gordo débil mental, a gente sabe. Ou um Sim. gordo deficiente mental. Não, é como que é? Wesley. Tá aqui. Né? Tô com um crachá aqui, por favor. Leia o crachá. É. Wesley. É, mas o que acontece é isso, cara. A gente não troca a nossa cabeça, entendeu? Mas tem, ou eu não sei, sou meio leigo no mundo da saúde. Do entretenimento também, mas da saúde agora. Tem aquelas pessoas que o médico recomenda fazer cirurgias, não tem, Paulinho? Redução de estômago, tem isso. Assim que estão tão... Vi de Leandro Hassum, né? Ah, ele foi cirurgia? Foi cirurgia. Nossa, ali. Polêmica aqui nesse podcast, novidade, hein? Cirurgia absurda, assim, né? Mas... Ele hoje tá maromba, né? É porque o cara também, para o médico sugerir, corrija se eu estiver enganado. O cara tem que estar mais fácil pular que dar volta. Isso. Né? Porque senão o cara tem que estar obesíssimo, obeso mórbido. Que é... Isso, seu caso assim, pra cima, entendeu? Não, 2 quilos a menos que eu. Isso. Daí já tá na hora, senão o cara vai morrer. Isso. Daí, porque senão é por estética. Exatamente. O problema é quando a ditadura da beleza impõe, exatamente. Né? Mas lá, vocês falaram de cirurgia do estômago. Tem um amigo meu que ele operou pela segunda vez o estômago porque ele venceu a gastroendoplastia primeira que ele fez. Isso aí é uma lição de coach. Ele superou. Então. Ele superou. Ele superou porque ele foi limitado, o estômago dele foi limitado e mesmo assim ele venceu, né? Ele continuou comendo coisas que engordavam. É, porque o estômago, imagino eu, é a cabeça de gordo. É a cabeça de gordo. Você tem que operar a cabeça também. Como que funciona a cabeça do gordo? Você passa ali no restaurante, ali, tá ali escrito, R$12, como à vontade. Vamos lá agora. Vamos lá. Vamos lá. A gente acabou de comer 3 pizzas aqui, cada um, né? E eu falei, Mas eram light. Eu falei que eram light, eram vegetarianas. Sim. Aí, eu falo em comida, o cara quer ir lá. Agora, né? E o que o cara olha assim, R$12. Ah, pô, vou comer aqui e tal, R$12. Melhor do que eu fazer, né? É, vou comer R$12. Aí você vai no outro que custa 30, como à vontade. O que você vai fazer? É claro que é no 30. É, você vai no 30, você vai comer R$30. Aí eu vou no cara lá que custa R$69,90. Não, você tem que fazer esse dinheiro valer a pena. Exatamente. Não, você tem que pensar, hoje eu vou dar preju. Esse é o pensamento. Eu vou quando fazer você pensa assim, é o gordo. Eu vou fazer esse cara nunca mais sorrir quando cobrar R$69. Isso, exatamente. Como que o magro pensa? Pô, eu não vou nesse lugar de R$69 que eu não vou comer tudo. No de 12 eu vou ficar satisfeito. E no de 12 eu vou ficar satisfeito, entendeu? O magro pensa o contrário, né, do gordo. Sim. Eu queria pensar como um magro, mas... Quem dera. Dá, sim. Entendeu? Não, mas o gordo ele também pensa assim, você liga pra um gordo. Vamos almoçar? Ele fala, vamos sim, só acabar de almoçar nós já vai. Isso, porque ele não vai perder. Exatamente. Sim. O pior, por exemplo, quando eu visitava meus parentes no interior do Paraná, você ia na avó, tinha café da manhã, aquela mesa forrada com tudo quanto é tipo de geleia, não sei o que, pão e queijo. Pra... Casa de vó normalmente é casa isso, de né? Vó. Você aí, quer experimentar todas, né? Aí cara? Você vai. Se você não experimenta, você não gostou. É, fez desfeita. Fez desfeita pra avó, né? Aí você vai na casa da tia, que mora duas quadras depois. Depois do café da manhã. Chega lá, tem uma mesa igual. Mas você chega morrendo já, porque você tá cheia. É. Aí a tia faz você comer, entendeu? Então, o que nos molda é a nossa família, cara. É. Exatamente. Se hoje existe uma ditadura da beleza, ela foi moldada por crianças desnutridas, mal comidas e que comeram mal. Fica a dica pros padres aí. E daí, depois de visitar essas tias, você tem que visitar seu tio, que é policial também. Sim. Você não pode fazer desfeito também, tio, né? Tem que deixar o tio comer também. Sim, só você come. É, né? Não pode ter criança mal comida, isso, cara. Isso, isso meu tio isso sempre falou. Não, mas a minha avó, ela falava que na casa dela você entra mastigando e sai rolando. E era real, era verdade. Era real. Ela fazia... chutava você, não? Eu chutava, porque sai daqui, vai acabar com a minha comida, ô, caralho! Não, acho que sua avó falava, entra mastigando e sai tomando rolada, não é? Não, não. Eu entendia, porque aí é muito do sotaque dela até. Mas ela queria dizer, sai rolando. Ah, né? Entendi, tá, entendi. Pra você ter comido muito, você tá muito gordo, você rolaria. Tá. De que lugar do país ela era? Daqui, de americano. Ah, então era tomando rolada mesmo. É. Então você entendeu errado. Só foi 35 anos. É. Tudo bem. Seu avô bater a rola nas suas costas. Mas eu achei que era o jeito dele de brincar. A gente tinha essa brincadeira. E dietas malucas? Conhece? Isso é legal. Você conhece? Conheço. Tem a... Você, a dieta dos 100 dias que você falou e não falou porra nenhuma da dieta dos 100 dias. O que acontece é o seguinte, ó. Você é maluco ou não é? Não. É que assim, ó. É, a melhor forma de você emagrecer é... Não, reeducação comer. Alimentar. Ah, sim. Reeducação alimentar. É verdade. Né? Comer de 3 em 3 horas. Isso aí todo mundo sabe. Você come de 3 em 3 horas. Pior que todo mundo sabe mesmo. Poucas porções e tudo mais. Seu corpo vai criar um metabolismo. E aí você vai naturalmente emagrecendo. Ótimo. Todo eu não mundo preciso faz. Fazer mais nada do que... Não, todo mundo não. Faz? Só isso? Não. Você tem que gastar mais do que você consome. Isso, a regra é essa. Isso, mas se eu comer uma coxinha a cada 3 em 3 horas, aí não é. Não é. Por exemplo, você vai medir caloria, por exemplo, né? O corpo normal aqui de um homem, nossa, assim, né? Sim. O do Wesley já não é normal. O Wesley por exemplo, você consome 2.500 calorias por dia. Normalmente, a gente já consome isso, 2.500 calorias por dia. No café da manhã, isso é normal. Pô. Né? Sim, e aí, você mede isso aí na sua alimentação. Geralmente, o almoço, ele está entre 40% disso, né? Sim. Se você caprichar no almoço, ele vai dar os 40%. Não, aqui você tem que fazer o quê? Dosar esses 2.500 e fazer um contrabalanceio. Não jantar. E aí, não, você janta mais uma pequena porção, não. Entendeu? Você não come mais uma pizza inteira, come dois pedaços, entendeu? Come aquela porção de salada. É, né? Agora uma pesquisa nova que saiu até na Super Interessante é que um copo de vinho emagrece, ou ajuda a emagrecer, da mesma maneira, ou queima calorias, da mesma maneira que uma hora de exercícios aeróbicos. Ah, então no final de semana eu costumo emagrecer bastante. E não é com exercício. Por isso que eu trouxe os vinhos. Né? A gente vai tomar aquele levinho. Vamos emagrecer, tomar vinho, ficar bêbados e tal. Essa coisa gostosa, né? Sim, nós, sexo nas aulas. Essa coisa deliciosa aqui entre nós. Agora, o que acontece? Tem gente que faz aquela dieta Duncan, né? Duncan, que é uma dieta, tem o cara lá, o tal do Duncan lá, que morreu já. Zélia Duncan. Ele fez a dieta dele e morreu. Você ouve o CD dela, perde a fome. Isso é uma boa dieta. Você fala, nossa, é muito deprê esse negócio. Eu não vou comer mais nada. Eu quero morrer. Essa dieta ajuda a emagrecer muito as pessoas. Só que ela cresce, aumenta o colesterol e tal. Tem algumas... Porque o cara se alimenta basicamente de proteína. É atleta, né? Normalmente. É, atleta normalmente faz porque isso. Porque você vai gastar proteína, bastante. Proteína, né? tem uns dias que você não come frutas e tal. Tem os dias certos. Só que o que acontece? A pessoa emagrece, sei lá, 13 quilos em 4 meses. Porra, consegui. Só que esses 13 quilos, pela dieta do cara, né? No final do livro, ele fala... Para cada quilo que você perdeu, você tem que fazer um mês de manutenção, que é para o seu cérebro acostumar ao seu peso. Porque se você emagrece muito rápido, seu cérebro pensa no anterior, né? Que você ainda come... E que você come bastante e tal. Então você tá com 13 quilos a menos. Ô, legal pra caramba. Então, só que seu cérebro entende que você tava lá. Você tem que fazer um exercício mental de um ano. Um ano. Exatamente. Você comendo aquela porção, aquela regra, durante um mês, aí depois no outro mês você vai trocar e tal, e vai trocando pra não ficar enjoativo. E daí você vai manter os próximos 3 meses. Exatamente, 13 meses. Exatamente, né? Você mantém. E aí depois você aprende, seu cérebro fica condicionado àquilo e você aprende. O que acontece é que é uma dieta feita pra quem tem cultura. Ah, eu já cheguei no meu objetivo, beleza. Joga o livro de lado, a gente mal lê bula. Come o livro, come remédio. O livro. Né? Come o livro, sim. Né? Atingiu o quilo? Normalmente quem faz isso é noiva. Noiva. Ah, pra entrar, noivas, entrou no vestido. Entrou no vestido, perdeu lá 15 quilos. Perdeu o lacre? Vestido, como assim? Lacre. Não, acaba perdendo o lacre. Tá, antes ou depois, ou durante, tanto faz. Durante atrapalha a cerimônia. Isso. Depende do padre, né? Depende. E aí o que acontece? Isso é uma dieta maluca. Uma outra dieta maluca que saiu aí recentemente. Não, mas então você considera, polêmico, você considera a Duncan maluca. Maluca pra quem não segue direito. Se você seguir direito, tudo bem. Tudo bem. Mas né? O fato de você não comer carboidrato, que é o que acontece com essa dieta, não, você não perde a alegria de viver? Na primeira semana, você fica com raiva de todo mundo. É, porque, pô... Na segunda semana, você tenta se matar. Na terceira semana, te internam. Sim, e daí na quarta semana... Não, aí você tá internado. Você enganou as pessoas. Não, aí você tá internado. Aí você passa um ano internado. Tem choque no pescoço. Entendi. Eu tenho a dieta do pra você, uma dieta boa. Opa, isso que eu queria. Corra e coma. Corra e coma? Corra e coma. Você sai correndo daqui 1 quilômetro. Tá. Você sai correndo sem parar. Você fala que tem bacon, eu vou. Isso, você sai correndo sem parar. Você vai aguentar correr 1 quilômetro seguido? Não, de que forma? Do cachorro? Correndo, do cachorro? Correndo. Igual não vou. 1 quilômetro. O que vai acontecer depois de 1 quilômetro? Vou morrer. Você correndo. Você vai entrar em coma. Sim. Entendeu? Ah, eu corro em coma. Aí depois de 30 dias você sai do hospital magrinho, cara. Isso é sensacional. É a melhor dieta possível. Não, porque outro dia, esses dias eu fui começar a fazer exercício, até porque eu acho que você comentou isso no de saúde. Isso. Um dos episódios seus. Falei, vou começar a correr. Não, ele te motivou. Sim. Ele isso, te também. Autoajudou. Eu motivei. Eu me autoajudei. Isso. Após ser motivado pelo podcast de autoajuda nele. Daí, eu dei um pique de 15 metros, cara. Falei, puta, agora já tá bom. Entendeu? Dei aquele pique, metros, mas um pique. Pique de 15 metros. Pique, tá daqui até no final da nossa sala. Uma explosão. Não, é assim, vamos... Sem parar. Mas é um bom, Sem parar. Porque às vezes o pessoal fala, mas fiz pausa. Não, sem parar. É verdade. Eu carrego um desfibrilador de bolso tal. Voltou rápido até. Voltou rápido. Marca-passo funcionou, não teve problema. Daí eu pensei o quê? Já perdi por uma semana. O que eu poderia perder aqui? Foi lá, comeu uma buchada. Buchada de body light, porque eu peguei de body magro. Ah, tá certo. Entendeu? Tem todo mundo. Você tem que entender a culinária. Sim. Né? Sim. Você tem que entender. Azeite de dendê light. É, isso. Tem que pensar. Eu virei vegetariano em segundo grau. Eu sou como carne de animal que come vegetal. Ah, entendi. É um animal que come carne, eu não como mais. Entendi. Você não come mais leão? Não, parei. Jacaré. Nem me fala. Não, caso ele tenha comido algum vegetal, dá pra entender. Você acaba comendo. Se o jacaré comeu um boi. Então, mas ele. O boi eu até como. Ah, entendi. É. Mas o jacaré ele já tá comendo carne também, então. Entendi, tá certo. Se for um boi carnívoro. Como que eu vou saber? Eu vou saber que ele é carnívoro? Eu tô te falando. Ah, você acabou de falar que aquele boi ali é carnívoro. Sim, não, lá não vou comer uma vaca. Sem provas, não posso te provar. Ele come uma vaca. Ah, não, ah, é bom. Ah, bom, comer no sentido bíblico da coisa, né, eu acho que não tem problema. Não, vou perguntar pra minha nutricionista. Isso. A regra básica da nutricionista é o seguinte. Tem que ser gostosa. Não, não, isso é outra coisa. Outra. Pra mim, essa é a regra básica. De qualquer área da medicina. Aí cabe um outro podcast. Profissionais que te inspiram confiança. Ah, sim. Mas se você entrar no mundo do nutricionista e ela for gordinha, você fala assim, não, mas eu tô em processo de emagrecimento. Ela fala, porque eu tô seguindo essa dieta que eu tô passando aqui. Era assim, isso. A foto dela aqui do antes, lá. Mas tal, nem era ela. Carla, mas nem é ela. É o Isa Carla, ela, só cortando, você vai falar que era ela, entendeu? Sim. Ou você vai num cardiologista que fuma pra caramba e fala pra você parar de fumar e você tem que correr. Que moral que esse cara tem pra falar que eu vou parar de fumar? Professor de educação física gordo. Isso. Sim. Cozinheiro magro. Não dá. Entendeu? Não dá. Tem essas coisas. O grande problema é que, assim, nós nos baseamos muitas vezes por uma pessoa que ela já é magra de natureza, que tem o DNA do camarada, né? A genética dele é natureza. Eu, por exemplo, a minha mãe, a culpa do meu pai e da minha mãe de eu ter tendência a engordar, é culpa deles, totalmente. Exato. Porque a família da minha mãe, todo mundo é magro, meus tios são tudo pintudo e tal. Né? Que são policiais também. São policiais. Coincidentemente. Né? Coincidentemente. E bonitos, 1,80m e tal, sarados, não sei o quê. Sim. Obrigado pelo pôster da família. Ninguém engorda. Eu fui pro lado errado da família, cara, entendeu? E aí, é isso aí, eu tenho que voltar no tempo. Isso nem se ela não pode ter moral, se ela te... Se ela tiver, assim, se ela estiver pregando a boa alimentação, ela pode até ser gordinha. Mas se ela estiver pregando pra você emagrecer, aí não pode. Você tem que ter o povo, né? A não ser que ela fale... Ou o nutricionista, né? Não é pode o seguinte, eu vou, não tem nada a ver com o assunto, mas já fui acusado de intolerante por causa do que eu vou falar. Vamos ver o que é. Uma vez eu tava... Conta a sua história triste. Em Ourinhos, eu sei que você conhece. E lá tinha uma churrascaria. Fui na churrascaria, obviamente. E chegando lá, encontrei um cara que era de um outro restaurante lá almoçando. Ele era dono de outro restaurante. Não, mas tudo bem. Não, cara. Como ele não? Deveria almoçar no restaurante dele, claro. Pô. Claro! O quê? Óbvio! Mas ele não pode conhecer outras culturas? Não, eu nunca mais fui no restaurante dele. Porque se ele não almoça lá, eu não vou almoçar. Pô. Mas ele poderia estar testando e vendo o que o concorrente tem. Mas ele mandava um espião, cara. Ou vai de máscara. Exato, exato. Sim. Tudo não, bem que era uma churrascaria e ele vendia pastel. Às vezes ele é obrigado a comer pastel a vida inteira. Mas isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Uma pequena história você aqui, um adendo. Vendia pastel? Aconteceu comigo que eu era o churrasqueiro. Não. Ganhou mais um cliente. Gente, eu fui numa pizzaria com o meu chefe lá em São Sebastião. Tinha duas pizzarias, uma do lado da outra. Aí nós fomos em uma que o colega recomendou e não gostamos muito da pizza lá. No outro dia nós fomos na outra. Assim, gostamos, comemos e tal, não sei o que. Na fome você come. Comeu 32 pedaços de pizza. Não, mano. Eu nunca comi 32 pedaços de pizza. Eu duvido que alguém seja capaz. Dizem por aí. Mas eu quero ver provar hoje. Provar eu hoje. Eu comi. Mas eu tinha 16 anos. Entendeu? Isso não é... Dizem por aí. Tá, né? Entendeu? Não quero falar que alguém desse podcast fala, não sou eu nem o Gabriel, mas não vou falar quem é. Isso, não vou falar quem é. Não. Saco. Mas aí o que aconteceu? A moça que atendeu na segunda pizzaria que nós somos, a moça atendeu lá e falou assim, nós... conversamos com ela. Mas foi outro dia. No outro dia. Né? Comemos na primeira e depois fomos na outra vizinha. Aí, nós chegamos, antes de pedir a pizza, eu perguntei pra moça, vem cá, qual pizza é melhor? A de lá ou a daqui? Ela olhou pra um lado, olhou pro outro e falou, a de lá é melhor. E vocês não tinham gostado. Ei, aqui a gente tinha gostado. Eu olhei pra cara do meu chefe e falei, lascou, né? Se a gente não gostou da outra, essa aqui tá ruim. Vai vir com pelo de... na minha pizza. Na outra semana que a gente voltou lá em São Sebastião, ela já não estava mais no emprego, né? Ela devia ter sido demitida porque tava... era uma espiã da outra pizzaria. Ela era da outra pizzaria. Mas vocês comeram lá? Comemos lá. Era boa tal, mas não era... Mas a outra era melhor. A primeira era melhor, realmente. A outra realmente era melhor. Mas será que pelo inconsciente que ela plantou em vocês... Ou pode realmente foi melhor? Não sei. Pode ser. Porque às vezes você fica com aquilo na cabeça, tipo, ah, o de lá é melhor, essa aqui não vai ser boa. Mas uma dieta boa, falando em pizza, que é redonda, sim. Olha o gancho idiota que eu fiz. Vamos ver. Né? Você tem a dieta da lua. Ah, mas a dieta da lua todos conseguem seguir, né? É fácil. É fácil, porque você pode comer tudo menos a lua. Isso. Isso é muito fácil. Agora eu conheci um cara que fez dieta da melancia, cara. Da melancia? Quando ele sentia fome, ele ia lá e comia melancia. A mulher melancia ou uma melancia inteira? Não, uma melancia, um pedaço de melancia até se saciar. Deu certo? Deu. Ele ficou internado 5 meses, né? E depois ele deu certo. O nome dele é Magali, né? Um estado vegetativo, ele vive hoje. Mas deu certo, a minha pergunta é se emagreceu. Deu tá magro. Tá magro. É isso que importa, cara. Isso que é a ditadura da beleza. O que as pessoas, o que importa é isso. O pessoal vai lá ver ele, nossa, tá magro, bonito. Tá bonito, olha, isso, dá aparelho respirando, mas olha, vocês falaram um negócio agora, tá bonito o cara magro, vocês realmente têm razão. A culpada da gente ser gordo é a família. Não, no seu caso não. No meu caso, é. A minha avó, cara. A minha avó, ela falava, nossa, tá bonito, tá gordo. Tal. Entendeu? E quando eu emagreci, ela, nossa... Na sua inconsciência, no seu psiquê, você queria ficar bonito pra sua avó. Exato. Por quê? Porque você isso. É um incestuoso maldito. Não por isso. Porque ele queria achar o ponto G. Não, era outra avó, Outra. Mas que avó. Tinha ponto G, cara. Também tinha ponto G, sim. E ela gostava de mostrar que tinha ponto G, porque ela usava ele bastante. Principalmente na mesa de jantar. Nossa, cara. Que loucura. Meu avô traçava ela. Ah, não é que ela peidava, não. É que meu avô comia o cu dela na mesa. De jantar, claro. Com manteiga, obviamente. É claro. Nem sempre. É, uma outra dieta maluca, aí você tem várias, né? Você tem a dieta dos shakes, né? Que você tem aqueles shakes lá. É, mas balada, é uma coisa tal. Mais árabe, né? É, só que acontece. Tudunts. É. Boa. Mas pior... do shake eu não sei qual que é. Não, é dos Herbalife. Ah, Herbalife, você substitui e tal. Mas do Herbalife, é. Só que tem gente que exagera. Teve uma menina que ficou paralítica aí, foi ano passado, porque ela substituiu todas as refeições por shake. E daí na hora que foi, se distraiu, foi atropelada. É. Sim, ficou meio lenta. Meio lenta. Isso. Não, ela perdeu realmente os movimentos da louco, perna. Não, mas já acho que por causa daquilo. É, já vi. Caramba. Exato. Não, é perigosíssimo. Mas perigosíssimo. Porque ela perdeu muita massa magra, ela perdeu o músculo, né? Caramba. Porque ela, ó, você queima gordura, depois o que mais queima mais fácil é o músculo. Sim. A massa magra. É. E aí ela se ferrou nessa. Eu tinha uma tia que tentou fazer do shake também, só que o que acontece? Ela tomava um shake, só que daí via a gente jantando e falava, vou jantar também. ela usava pra engolir a comida o shake. Então, daí não deu muito o certo. O shake do ratinho, lembra do ratinho? Sim, né? Ele tinha um shake dele, ele falava o seguinte, ó. Com esse shake você pode comer que nem um cavalo no almoço, só que na janta você toma um shake, aí tudo bem, entendeu? É. Tipo, sim. Só que o camarada engordava de qualquer maneira, né? Ele engordou uma geração. Porque você comia igual cavalo no almoço, aí chegava na janta, você tomava o shake, mas não ficava bom. Mas né? É porque a pessoa não entendeu corretamente, né? A pessoa entende comer feito um cavalo, comer muito. Mas não, é comer grama e aveia. Aí, tá vendo? É isso que tem que comer. Você, o ratinho, aquele uma lição aquele de sujeito. Coach. Uma alfafa, tem que comer alfafa. É, tá certo. Feito um cavalo. As pessoas não entendem o ratinho. Não, o ratinho foi mal compreendido aí. Exato. Agora uma dieta que eu desafio vocês a fazerem aqui. Eu farei hoje. Eu vou lançar o desafio da dieta aqui. Pro Wesley só. Só pra mim? Dieta, mas pra que se baleia que tá aqui do lado, não? É. Algodão. Não, comer algodão, mas dá algodão. Muito aquela emprastada, né? Então, não, mas engole direto, você põe aqui na garganta. Ah, já põe na garganta você direto. Você é acostumado já colocar coisa na garganta? Sim, então, sim. Então, sim. Né? E coisa piercing, empurrar, piercing. E algumas que parecem algodão. É, fofinhas igual. É. Né? Aí que acontece. É por isso que é o boca de veludo, não é? Ah, entendi. E aí que acontece, você enfia pra dentro o algodão, entendeu? Isso foi uma dieta aí que saiu na moda aí, tem vídeos no YouTube. Eu não conheço. Você andou... Engoliu algodão? Não sei quantos mil quilômetros. Lógico que a pessoa fica doente, que isso não é saudável. Entendeu? Na hora de cagar vai sair aquele fio de algodão, assim. Você complicado. Pode até costurar enquanto isso, né? Pode. Não, mas daí eu vou ficar doente, sim, mas vou emagrecer. Minha pergunta é essa. O objetivo é esse. É. Funciona ou não? Vai emagrecer ou não? Talvez vai. Eu tenha que operar a laringe, porque são que entalou. Sim, e tal. Agora, o ideal é você usar algodão colorido com tinta guache, que aí você pensa que é algodão doce. Ah, você vê? Aí eu gosto de algodão doce. Aí, então. Aí é uma boa pra você, que aí você come ele com tinta guache. Tinta guache não tem problema. E açúcar? Pra descer melhor. Tóxica, né? Não tóxica. Ah, é, pegar não tóxica. Eu tenho, acho que. Entendeu? Eu tenho azul e verde, pode ser? Ela sai com a água, pode ser? Pode ser. Você pode fingir que de verde. Verde é de menta, por exemplo. Nossa, eu gosto de menta. E o azul é tutti-frutti. Eu gostei, eu vou fazer isso aí. Hoje tá muito na moda aí o pessoal que faz aquela dieta da paleo, né? Vocês já viram falar? Não. Dieta paleontologia. Comer dinossauro. É, o cara come, sai pra caçar, entendeu? Ah! Por quê? Porque a teoria dessa dieta fala que... Essa é a totalmente contrária do vegetariano. Entendeu? Comer carne. E comer carne. O cara vai comer carne. Come arroz? Não. Arroz é... Que arroz, pô? Não, arroz, feijão. Não. É carne aqui, bacon, entendeu? Essas coisas aqui, entendeu? E sem comer, sem garfo e faca. Tem que ser na unha, assim, e tal. E você caçar o seu alimento também. Caçar o cachorro lá na rua, né? Matar e comer, sim, entendeu? Sim. né? Na verdade, talvez não seja assim, mas é assim que a gente imagina. Mas se você for ferrar, você é igual dos homens da caverna, porque a teoria dessa dieta é essa. Que você foi feito, quando você era homem da caverna, você comia carne. E por que isso? Porque aquilo, outro, né? E o seu corpo, ele era para aquilo. Então é, você tem carne, que fazer, sim. Você tem que comer carne, né? Sim, sim. Só que hoje é sabido que tem pessoas que não têm tolerância à carne, outras pessoas têm. Outras pessoas não têm tolerância, por exemplo, a, sei lá, a gordos. Né? Tem gente que não tem tolerância para quem pessoas... não come carne. Também, isso, tem, exatamente. Tem, isso chama preconceito. Você tem que aceitar. Tem alguns veganos não aceitam comer junto com a pessoa que está comendo carne, por sim. exemplo. Sim, porque se ela sentir o cheiro de carne, para ela aquilo é um insulto. Mas e eu sentir cheiro de chuchu, o que que é? Entendeu? Sim. E aí? Sentir cheiro de soja. A dieta maluca que eu vi, mas não sei nem se é dieta, é um estilo de vida que são... Eles se auto-intitulam de freegans. Freegans? Que são... É os frescos? Talvez. Eles são caçadores urbanos, então eles... Pokémon? Depois do Pokémon GO que apareceu isso daí, não? Não. Fiquei sabendo antes. Que os caras, eles consomem, assim, resto de feira. Parece que eu tô zoando isso aqui. Eu tenho uma confusão. Mas é coisa de árvore. Ele tá zoando, pô. Não, porra. Vai comer lasca de árvore na rua. Tipo, fruta que dá em árvore. Todas as frutas vão em árvore, você sabe, mas né? Mas que você não compra, entendeu? Você, ah, sim. Você pega isso, aí restos. O vegano puritano é isso. Ele é um cara, ele é o puritano, assim, o top lá, o Saiyajin, né? O nível Super Saiyajin do vegan. Super Saiyajin. Isso. Ele, por exemplo, não usa roupa de couro, roupa de algodão. Roupa de algodão sim. Roupa de algodão pele pode, de animal, essas coisas, não pode. Entendeu? Que saiu de origem animal. Mas como que ele faz sexo sem roupa de couro? É, aí é outro problema. É corino. Não pode ser aquele couro assim. É, couro sintético. Sintético. Não pode ser do... Você precisa do cheiro do couro, é isso? Por exemplo, eu não suporto vestir uma jaqueta de couro. Entendeu? Eu não suporto, porque eu sou vegetariano, mas não é porque eu sou vegan. É porque é muito caro a jaqueta de couro. Ah, sim. É, a última sim. Vez você que não a tem suporte vestiu, pra isso. É, a última vez que a mulher me vestiu pra falar o preço, sai daqui que eu tenho alergia essa merda. Você falou, não, eu sou vegetariano, pô. Não vou usar nada de couro. Não quero. E economizo com carne no açougue. Isso. Mas aí é que acontece o seguinte, esse pessoal realmente, eles fazem isso. A minha mãe, eu tenho uma confissão pra fazer, né, aqui. Teve um tempo que minha mãe tive aquele estilo natureba, né? Toda a família tem aquele lá. Minha sogra tá nesse estilo, eu tenho esse estilo aí de vida, meio natureba. É e muito bonito. Eu só não pego o resto da feira, né? Ah, mas sim. Minha mãe pegava talo de couve, aquele sim. Talo de cenoura. De aipo. Aipo. Só um minuto, Wesley, por que você não fala que ele tá mentindo agora, seu mequetrefe? Porque ele dá um contexto. Ele dá um contexto, ele não vai falar. Seu salafrário, seu caluniador e mentiroso. Eu vou te contar um negócio. Falou, tem gente que é friga. Ele falou, minha avó, minha mãe, pegava minha sogra. Talo. Tá bom. Porque ele tá dando nomes, ele tá dando contexto. Ué, uma mentira bem contada. Você é ridículo, Dom. Uma mentira bem contada tem que ser específica. Você exato, não pode nunca contar com risada. Você não tô sério falando disso. Você já conta rindo. Você é o único cara que eu ouvi falando sério que, tipo, minha mãe era feira e pegava tal. Exatamente. Realmente, eu nunca tinha visto. Uma história muito triste pra mim, que a gente ficava no canto lá da feira, com vergonha na minha mãe. Ela ficava lá pegando o resto de feira, né? Era o feirante ali. É, tudo é. Foi uma lição de coach pra mim. Isso. Minta melhor. Minta melhor. Mas eu já fiz várias dessas dietas, assim, tipo aquela da sopa, que é só sopa que você pode comer, a da lua, a de Jesus, a de só carboidrato, de só proteína. Mas uma dieta você não fez, meu Deus. Qual? A dieta da pergunta polêmica! Não! Aquele momento que todo ouvinte espera, e Paulinho espera também, porque ele falou que veio preparado com a pergunta polêmica. Eu fiquei emocionado. Paulinho, então, sem mais delongas, sem economizar gorduras na sua pergunta, olhe no fundo dos nossos olhos e dos nossos buracos nasais e faça a pergunta polêmica. Vamos lá, amigos. Dizem que para você assumir a sua homossexualidade, sair do armário, falar que gosta de chiproca, dessas coisas, né? Chiproca. Que apita na curva. Você gosta, você tem que ser muito macho, o cara tem que ser homem. Sim. O cara tem que ser muito corajoso, né? É verdade. Partindo desse princípio. Com essa sociedade de preconceito, isso é verdade. Isso, o cara tem que ser. Assumir para a família também, né? Uma família conservadora. Ah, assumir para o Padre Pedro? Padre Sim. Pedro não aceita. Ou o Padre Pedro assumir. Como assim? Não, opa, Você está confundindo com o Padre Wagner. O Wagner. Chupador. Partindo desse princípio, eu pergunto para vocês. Vocês são homens? O suficiente pra isso ou só... Não, vocês são homens. Estão perguntando se vocês são homens. Sim. Acho que eu devo responder que sim. Eu acho que sim, né? Então vocês vão assumir isso. Então vocês, a partir desse momento, vocês já se declaram, né? Lá vem ele com o curso dele de casamenteiro, querendo fazer nosso casamento de novo. Caramba. Terceira vez hoje. Mas a pergunta polêmica você também responde. Talvez eu vou ficar dentro do armário, entendeu? Você não é tão homem assim. Mas eu sei por quê, porque você quer ficar em Nárnia. Talvez. Nárnia é legal. Você fica dentro do armário. Aquela droga que a gente fuma, ficar em Nárnia, legal. Sim. Agora eu posso... Tô me esperando no hotel. Eu li o livro de Wesley Zobb, não sei se você sabe, Wesley Zobb tem um livro. Chama Bíblia. Não, essa eu só participei em algum... Dei dicas, né? Não vou falar que eu escrevi, não. Se chama Os Bons Ensinamentos para o Caminhoneiro, onde ele ensina quando você está aí procurando pessoas que trabalham à noite... Para entretenimento, doutor. Ele ensina assim, a um travesti ou não. Entendi. Quando, muito útil. Eu vou voltar agora, né? Isso. Quando você está em lugares frios. Então, se estiver em um lugar muito frio, neve de preferência, ou às vezes uma de neve, ou lugares gélidos. Se tiver de microsaia, é travesti. Ah, é? Porque tem que ser muito macho para aguentar um frio daqui. Tá certo, é verdade. E principalmente se tiver de microsaia e cachecol. Porque existe a discrepância, né? Do cara tá de cachecol e microsaia, então ele só pode estar escondendo o gogó. Sim. Né? E agora, pra ter certeza, microsaia, cachecol e pênis. Assim, Deixa eu mostrar. Dá R$5. Não, se tiver pênis, é traveco. Entendi. É isso. Entendi, mas a regra geral. Traveco não. Cobra, travesti, por favor. Não, depende do seu caminhão, né? Que você pilotar. Se for Iveco aí. Se for Iveco, é traveco. Tá certo. Sim. Muito bem, essa foi a pergunta polêmica. Parece que você me cortou bem na hora que eu tava explicando das dietas que eu já experimentei. Qual é o botão que aciona a pergunta polêmica? Não sou eu, é que é bem. Coincide. É, coincide. Então, eu já fiz todas essas dietas, até reclamei com a nutricionista, que ela sempre recomendava essas dietas pra mim e tal. Daí eu falei, ela falou, então, mas você não pode fazer todas juntas, né? Que era o que acontecia de eu fazer. Mas... Oh, você fazia dieta do carboidrato e só proteína. Só proteína. E você comia o carboidrato e a proteína. Normalmente é pão com carne, né? E batata. Ou macarrão. Né? Batata e soja, que é importante, fala que tem proteína. Isso, folha de alface pra... Pra ter um verdinho ali, pra falar que é hambúrguer. Porque é a dieta colorido. Das cores, Tem um lance das cores, colorido, né? E pra beber um shake, que é o que tinha a recomendação, era shake. Linhaça é bom. Ela falou, põe linhaça no shake. Ou por onde? Ou comer aquela areia? Porque a linhaça... Tá certo, pô, linhaça no shake, tá bom. A linhaça, não sei se você tem essa impressão também, que você caiu de boca na areia da praia. Não... Você passa essa impressão? Eu caí de boca na areia da praia, mas... Não, o que eu caí de boca na areia. Não que você fez um boquete em alguém na areia da praia. Né? É que você fez uma laranjada na praia. Não. Apesar de já ter feito uma laranjada na praia. Mas a laranjada que eu fiz foi suco de laranja que eu fiz. Sim. Paulinho, você já falou de tantas coisas polêmicas aí... Geração Maromba Academia, o que você acha pra encerrar esse podcast? Eu acho uma delícia. não tinha outra palavra. Opa, eu falei tá, isso volta. Tá gravando. Tá gravando. Então, o que acontece? Como que eu posso explicar? Eu penso que hoje as pessoas estão indo muito cedo pra academia. Tudo bem que eu tô com... 5:30 da manhã, você fala? Também, mas... Com 30 anos, assim, sabe? Muito jovem. Menino de 35 anos começando a fazer academia, cara. Não, é precoce. Caramba, é precoce, acho que não... É assim, o corpo humano ele se desenvolve até uns 14, 18 anos, principalmente os meninos, né? A gente tem muito hormônio, muita lenha pra queimar, muita coisa, né? E aí o que acontece? Cara, você não pode ir cedo pra academia. Seu corpo ainda está em desenvolvimento. É, tem que bater uma antes. Você tem que treinar, você tem que desenvolver seus hormônios e tal, né? Isso aqui. É, eu acho, assim, um pouco prejudicial para ir muito jovem, né? É, mas, por exemplo, se você for fazer uma natação, isso é bom você fazer jovem, criança ainda, tal, fazendo natação. Por exemplo, sua filhinha de 3 meses, ela joga na piscina, né? Natação. Entendeu? Não tem problema. Brinca de roxinho com ela. Já brincou de roxinho com ela? Não. Roxinho? Você sabe como brinca de roxinho com criança? Não, não conheço essas, não. Essa brincadeira moderna. Você vai na piscina, você vai na piscina e mergulha ela até ficar roxinha, entendeu? Ah, aí depois você tira. Ah, entendeu? É roxinho. É roxinho. Eu achei que roxinho era brincadeira de dar soco no olho um do outro. Ah, não é isso. Você vai na piscina. Na água. Brincava muito com meus filhos. Hoje são exímios nadadores e com medo do pai. Né? Mais exímios nadadores. Ele tá na natação, né? Sim. Ganha prêmios lá na natação e tal. Né? Principalmente de apneia, né? Isso, de roxinho. E de roxinho, que ele ganha. Ele engana as crianças, finge de morto. Esse cara é um ator. Ele é muito bom, muito bom. E aí o que acontece, cara? É, eu vejo que nós não temos idade. Qualquer idade a pessoa nós pode ir pra academia. Nós três. Somado. Não pode. Você pode ir pra academia a qualquer momento e tal, não tem problema. Agora, ir muito jovem, acho que antes dos 18, 20 anos, por aí, eu acho prejudicial pro corpo, né? Você não desenvolveu ainda direito. Tem alguns exercícios físicos que servem para desenvolver, não é musculação, tá? Você tem que desenvolver com outras coisas. Outras técnicas manuais, 5-1, essas coisas. Sim. Para elucidar aí os gestos que eu estou fazendo. É que ele tá fazendo um gesto, parece que ele tá soltando pipa. O movimento. Engraçado que tá fazendo isso na nossa pirosa. Mas para elucidar. Estou ensinando. Do jeito que ele fala, parece que tá querendo fazer por prazer. Não, pra mostrar aqui. É um coaching. É isso. É o coaching pelo exemplo. É o melhor, acho. É igual a gente tá falando dos médicos, que se eles não aparentam o que eles ditam, passam confiança. Exatamente. Por exemplo, você já viu algum podcaster bonito? Não, na verdade é difícil você ver um podcaster. O Ucho dos Los Chicos. Você não, mas ele falou bonito. Ele falou bonito e não glúteos bonitos, né? Ou juntura, assim, bonito e tal. Então, é isso, cara, né? O podcaster ele tem que ser feio. Entendeu? Ele tem que ser feio. Então aqui a gente tá no caminho. A gente tá no caminho. É o exemplo. Tirando o Gabriel. E tirando o Paulinho. Você já tem que expulsar ele da coisa. A nossa intenção é essa. Estamos no caminho mesmo. Uma história pra contar de dieta. Existe uma castanha. Chama noz da Índia. É uma nozinha assim, pequena, 2 centímetros. Que o camarada se encontra as dietas aí. Você toma 1/8 disso aí por dia. Caramba! Isso de uma aí noz, 1/8. 1/8 dela. Você tem que cortar ela em 8 pedaços. Toma com 2 copos d'água. Toma bastante água durante o dia. E ela ajuda a emagrecer, ajuda a eliminar gordura. E aí o que acontece? O problema é que quando você está no começo, ela começa a eliminar essa gordura. Em forma do quê? Metabolicamente. Em forma do quê? De urina ou fezes. É, sim. Certo? Então você vai ter aquelas diarreias, aquelas cólicas e tal, não sei o quê. E um dia eu estava voltando... E você estava consumindo isso. Eu estava consumindo isso. E não sabia que era 1/8. Avidamente. Não, eu estava achou indo 1/8. Achou que era 8. Oito de uma vez. E nessa minha vida de viajante, né? Coloca aí a música triste, aquela música de coisa, de telenovela. Deixa que eu coloco aqui. É isso, coloca aí. Nada ficou no lugar. Eu quero quebrar essas cicatrizes. Eu vou enganar o diabo. Eu quero acordar sua família. Eu vou escrever no seu muro e violentar o seu gosto. E o que acontece? Nessa minha vida de viajante, eu viria para Viracopos para pegar o avião e ir para algum lugar do país aí. Saindo lá da Barra Funda. A esmo ou porque você não lembra o dia? É, porque eu não lembro o dia. Ah, tá. Eu ia a trabalho. Ah, né? tá. Eu ia a trabalho. não tinha fugido de casa. Não, às vezes a pessoa vai pro aeroporto e fala, não, eu quero sortear um lugar. Hoje eu vou comer um pão de queijo aqui. É. Isso. Eu vou viajar sortido aqui, vai, mamãe mandou... Eu não cheguei nesse nível ainda. Mas não sei, né? É. Aí o que acontece? Eu vindo lá no ônibus, quando eu estava no metrô de São Paulo, já fez, quando vem aquela diarreia, ela faz aquele... Né? Ela te dá um alerta. É. Né? Dá um alerta. Sim. Eu chamo de socada no cu por dentro. Assim. Isso, é quase isso. Se sente um... Oi. Aí você trava, né? O esfíncter, tudo, as pernas, né? Morde ali que você tem pra morder lá embaixo. E vai. Uma boa técnica, eu que já passei muito por isso, é você começar a se autoflagelar e causar dor. Em outro ponto. Isso. Você enfia o dedo no olho. Exato. Morde a língua. Cortar um pulso. Isso. Dar um soco no próprio coração. Essas coisas light, assim. Só pra desviar a atenção. Eu beijei a menina do lado, ela me deu um tapa na cara. Já flagelada. Ajuda, sim, tal, sim. Não sei o quê. E aí eu fui. Eu falei, bom, a hora que eu chegar no ônibus da Azul... Desculpe, companhia Azul de... Fui eu. A hora que eu chegar lá, eu tô meio travado ainda. A hora que o ônibus se movimentar, eu vou no banheiro, né? Até Campinas, né? Até o Viracopos ali, uma hora e meia. Vai que pega trânsito ainda? É, vou tranquilo, né? Aí foi. Cheguei no banheiro, cara. Aquele desespero, né? Que você vai, desce as calças e tal. Senta. Porque quando o seu cu vê a privada, ele já começa... Já, automaticamente. Já salivar, posso liberar. Ele já começa a salivar. Faz assim, né? Negócio, solta. Bro. Seu cu explode. Essa é verdade. E aí, ok. Fiz a merda. Fez a escultura. Mas fez no vaso. No vaso. Fiz no vaso. Diferente líquido, do que eu costumo. Né? Líquido. Totalmente líquido por causa da gordura e tal. Sim. Do negócio. E amargo também, né? Você vai entender por que estava. Você vai entender agora por que eu sei que estava. Você tem uma maleta aqui com 5 mil reais. Quer continuar a história no ar? Você quer que eu continue a história? Ou que o podcast seja limado do YouTube? Eu gostaria de ouvir. History, please. E aí o que aconteceu? Uma lição de motivação. Ah, sempre. Você sempre aprende com seus erros. É verdade. Né, caros ouvintes? Aprende com seus erros. E qual que foi o meu erro? Não testar a privada antes. O desespero, às vezes, faz cometer loucura. Não, mas na hora do ali, eu como sou advogado... Não tem como, não tem como. Você fala testar descarga antes? Não tem como. Não teria como. O que eu fiz? Eu fui dar descarga, tinha que dar descarga, né? Pra é verdade. O banheiro não podia deixar ali e tal. Você tava sozinho no ônibus? Não, tinha mais pessoas no ônibus. Então tinha que dar descarga. Tinha. Senão, eu também tinha pensado nisso. Aí o que acontece, cara? Eu dei descarga. Algum espírito de porco, ou sei lá o que aconteceu... desregulou o esguicho, que aquelas privadas, aquelas descargas de banheiro, elas têm uns esguichinhos de água. Sim. Entendeu? Daí, então, um esguicho tava jogando pra cima. Porra. Foi merda na cara, no óculos, na camisa, no espelho. O espelho, cara, eu não sabia se eu tirava uma selfie e falava que merda que eu fiz, ou se eu não sabia o que eu fazia ali na hora. Eu só tenho uma coisa pra falar, parabéns ao cara que pensou nisso. Mas isso é genial, cara. O cara que fez essa armação é gênio, cara. Eu fico imaginando o susto. Eu tava com dó de mim, entendeu? Parabéns, cara. Você caiu num puta mecanismo, cara. O que o cara estudou? 10 anos de engenharia pra conseguir fazer talvez essa ele até caiu nessa. Ele falou, vou fazer em outro ônibus. Isso. Pô, boa ideia. Mas é genial. Vou fazer no ônibus. Tem que fazer. Passa pra frente essa ideologia, nossa, cara. Cara, eu passei ali, foram 10 minutos de obra, né, praticamente, e 20 minutos de limpeza. Mas limpeza, humilhado, né? Humilhado. Nada limpa sua dignidade. Sua moral, né? Andei, assim, mas só que outra, você saiu meio, como que eu vou dizer, com cheiro de bosta. Porque veio da sua camisa. Por incrível que pareça, assim, a blusa que eu estava, por sinal, era essa aqui. Foi hoje? Essa mancha. Foi hoje isso, aí. Né? Foi hoje. Né? Essa mancha marrom aqui. Ah, não é o logo da... Não é o logo da blusa, entendeu? Mas o que acontece? Ele pingou pouco na blusa, que ela foi mais, assim, espalhado. Deu aquela borrifada na parede, névoa. Mas na cara veio um pouco no óculos, assim, né? O óculos ficou embaçado de merda. Sim, entendeu? Aí eu limpei e tal, né? Ninguém limpa a minha dignidade e tudo mais, mas tudo bem. Passei ali, ok, limpei, saí do ônibus e falei, vou tirar uma sonequinha agora porque cansei. Sim, né? Sim. Eu sentei ali em posição fetal, com o dedão no, na boca, né? Sim, outro no cu, né? Pra não cagar de novo. É, aí o negócio tava mais... E aí, sabe quando você entra ônibus viajando? Detalhe, você ia pegar um avião ainda, né? Eu ia pegar um avião ainda, né? Eu ia, mas eu não consegui cagar em quatro territórios diferentes. É, né? Isso é um... Ainda. Uma lição de ainda, coach. Ainda. Você sempre fala ainda. É. Aí o que acontece? Eu fiz esse... Eu sentei lá e tal, e o ônibus naquela velocidade e tal, eu dormi, né? Muito bem. Muito bem. E eu acordei, o ônibus ele sai da Bandeirantes ali e vai entrar pra Viracopos, vai entrar ali pra estradinha que vai pra Viracopos, né? É, eu acordei bem ali. Ali até o aeroporto dá uns 10 minutinhos ali, mais ou menos. Só que nisso que eu acordei, né? Eu não sei se foi o ônibus que me acordou, ou se foi o destino, ou a mão do Senhor que me acordou, mas... Ou um eu não jato consegui, de merda espiritual. Ou um jato de merda. O que foi? Mas eu sempre quando você acorda meio anuviado assim, sem saber o que tá acontecendo. E aí eu vi um senhorzinho que tava sentado à minha frente, bem velhinho, indo pro banheiro. E daí você falou, vou assistir isso aqui. Cara, não, eu estiquei a mão assim, meio lentamente, e na minha mente fez, não. Não. Não vá, mas eu acho que não foi suficiente, eu tava tão cansado. Você, que eu voltei Paulinho, a dormir, cara. Paulinho, você não engana a gente, cara. Mentiroso, enganador. Você é um mequetrefe, cara. Eu só sei dizer que... Você queria vingança espiritual, rapaz. Eu não sei o que aconteceu. O seu corpo te bloqueou. Chegamos no Viracopos e o velhinho não tinha saído do banheiro ainda. Ele tava limpando a merda que ele fez. Não só a dele, como a tua, que ainda tava lá, porque a descarga pra cima não deu descarga porra nenhuma. Nossa, mas eu tô imaginando o susto. Nossa, Paulinho, você é um cretino, cara. Fica aí pros ouvintes do Coldcast, quem lá te dá a lição de liderança é um cara que abusa de velho. Que não alerta os velhos. Não, desculpa, foi uma falha minha. Não, na verdade, eu acho que eu também não avisaria. Eu também, né? Não, sim. Acho que a única pessoa... Mas a questão é não falar que tentei avisar. Não menti aqui. Isso, né? Que não rolou. Não, cara. A única pessoa que eu acho que eu avisaria seria, acho que minha mãe, cara. Acho que só. Você se fosse sua avó, olhe lá. Sua avó, não. Não, nenhuma das vozes. Não, ok. Entendi. Wesley Zop caga na lata, né? Todo mundo sabe. Não, você fui eu. Você só botaria a privada pra sua avó, é isso. aí sim. Isso eu faria. Eu vou invadir sua aula. Queria falar sua língua. Eu vou publicar seus segredos. Eu vou mergulhar sua guia. Eu vou derramar nos seus planos o resto da minha alegria. Que é pra ver se você volta, que é pra ver se você vem, que é pra ver se você olha pra mim. Que é pra ver se você volta, que é pra ver se você vem, que é pra ver se você olha pra mim. Ai, Beto Jamaica! Oh, Então, muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio. Um episódio mais do que especial, não é, Wesley Zobb? Ah, eu tô emocionado. Ah, o cara aqui que nos ensinou aí que o podcast dele não é de autoajuda. Sim, apesar de autoajudar as pessoas. Isso. As pessoas que se autoajudam, não é o podcast que é de autoajuda. Não, porque, não, na verdade... É uma diferença. Não, mas se você pensar... É uma diferença tênue aí, assim, como um esguicho de merda na cara. Isso. Mas se você pensar, o podcast, ele autoajuda o próprio podcast. Porque autoajuda é só ele mesmo poderia fazer pra ele. Isso. Um livro de autoajuda tá autoajudando a escritora. Exato, porque ele tá ganhando dinheiro, só que o podcast não ganha dinheiro ainda. Ah, é verdade. Então, Paulinho, agora pra você ser libertado, é o momento que você fala que gostou desse podcast, que você... Ah, eu tenho que falar que gostei. Ah, sim, senão a gente não solta. Que você participaria de novo, que não vê a hora de ser convidado novamente, e daí você pode fazer até um jabá do podcast aí. Ah, entendi. É, então, já que é pra falar, eu gostaria de participar de novo. Eu gostei muito da participação aqui com vocês. Eu voltaria. E não vê a hora. Não vejo a hora de voltar. Isso. Tá? Aguardo o convite. Isso, aguardo o vosso convite. Vou apagar você do Telegram. Não é isso. Não, pessoal, eu estou lisonjeado aqui. É, vocês podem tirar a arma da minha cabeça, não tem problema. Eu vou falar. Falaria isso da mesma forma. Falaria de qualquer maneira. Eu sempre quis saber aqui como que vocês gravavam aqui no estúdio. O estúdio do Chorume. Aqui. É pelado mesmo. É, tem que ser pelado. Não tem. É tem uma questão como. De acústica. É. Eu uso a técnica quando eu vou dar palestras de imaginar todo mundo pelado. Né? Por aqui questão de precisei. Fetiche? Não, é por questão de você se sentir mais livre, que eu gosto de falar para pessoas nuas. Ah, né? Entendeu? Sim. E aí eu comecei treinando em praias de nudismo. Mas, e aí o que acontece, legal, né? É, hoje eu não precisei nem imaginar. Hoje. Entendeu? Sabe, vocês me fizeram um podcaster melhor hoje. Ah, fico contente. Quando a gente fica nu e passa esse óleo de Dendê Light no corpo, o som, ele parece que tem uma melhor acústica. Assim. Isso, não tem reverberação, não tem eco e tal, sabe? É um negócio... Eu gostei. É, continue assim o trabalho de vocês e a hora que eu saio correndo. Aí... Eu gostaria que vocês, os vossos ouvintes, o Wesley aqui, ele já ouve alguns podcasts, ele deve ter ouvido uns dois, né? Uns dois podcasts, né? Três. Ah, legal. Tá vendo? Já tem um ouvinte aqui legal, né? Vocês podem ir lá no coachcast.com.br, a nossa página, e pode procurar pelas redes sociais, o Facebook, Facebook Groups, Twitter, Instagram, procure o CoachCastBR, siga-nos. Fale com a gente, mande um e-mail para o contato@coachcast.com.br e mande a sua dúvida, as histórias do Wesley Zobb, do Ganso, mande lá para mim, eu vou ter o prazer de falar com vocês, pode mandar até de aumento peniano também, não tem problema, né? Eu vou ler o e-mail, né? Eu não sou mal educado. Né? Sim. Eu vou ler. Você é obrigado a ler no ar. Sou obrigado a ler de qualquer maneira, né? E estamos fazendo agora, eu vou fazer agora uns próximos... coisas diferentes, a gente vai começar a ler os e-mails no YouTube. Eu vou fazer vídeos no YouTube. Ah, é legal pra caramba. É, só que eu vou fazer igual o otário. Isso aí, Wesley Zobb. Vou anotar. É, boa. Eu vou fazer igual o otário, porque como eu sou feio, eu vou arrumar com um papel na cabeça, né? Eu acho que você não deve fazer isso. Não. O máximo que você tem que tampar é você com uma máscara da tiazinha. Ah, entendi. Mas não de couro, visto. Não, de couro não. De pelúcia. Isso. Rota. E aí, o que acontece? Vocês podem ir lá, os ouvintes, e por favor apareçam, falem, se os ouvintes forem, né? Falem, eu vim do Chorume, não sei o que, pra eu saber, né? Mas às vezes eles têm vergonha, né? Tenho vergonha de falar, eu também vou ter vergonha, não vou compartilhar que eu gravei com vocês. Não fala pra ninguém. Nem a gente compartilha. Nem vocês compartilham. Que a gente gravou com a gente mesmo. isso, então. É por isso que vocês gravam aqui escondidos, né? No canavial aqui e tal. Sim. Talvez seja por isso. Isso aqui era um bunker de Segunda Guerra. Não é por causa do estupro coletivo do convidado, não. Ah, entendi. Não é por isso. Não é por isso. Não é por isso. O Bocaque é gratuito. Entendi. Tá bom. Muito obrigado a vocês dois. Seria três se o crápula do Gabriel não tivesse faltado, né? É, mas tudo bem se eu não tivesse atropelado ele também. Mas a culpa foi dele. Acontece, essas coisas acontecem. A culpa foi dele. Eu tentei alertar ele, por isso que eu liguei o limpador do para-brisa, pra ele sair de lá. Sim, sim. Né? Porra, cara, o cara não queria sair. Eu vi que você mexeu o pé direito no carro ali. Eu dei uma brecada pra ver se ele descolava do para-brisa. Eu vi que você deu aquela acelerada pra ver se o cara se liga e sai rapidinho da frente. Eu dei uma acelerada assim, eu acho que ele ficou mais colado no para-brisa, cara. Eu acho que ele ficou também assustado, ele paralisou em cima da calçada ali, você viu aquela hora? Que ele tava paralisado ali. Verdade. Foi naquela hora que você deu aquela manobra que quase que você erra ele, hein? É verdade. É, a hora que eu dei ré ali, eu subi na guia. Entendi. Eu gostei. Mas se o Wesley Zop não tivesse aberto a porta, você não tinha conseguido acertar ele. Tamo aqui pra ajudar. A hora que ele levantou a cabeça, né? Eu bati a porta. Verdade. Verdade. Três vezes, mas por questão do nervosismo na hora ali. Né? Tá certo. Gabriel. Não sei se precisava ter currado ele. Sempre é necessário pra pessoa saber que está errada. Mas depois ele dá 6 tiros nele, no susto. Ah, é, também. Caramba. Né? É. Mas tudo bem. Tudo a culpa bem. Foi dele, sabendo. Gabriel, a gente aguarda você aqui. Fale por você, Paulinho. Wesley Zobe, por favor, as redes sociais e seu tchau aí, o WhatsApp, viu, o e-mail, fala tudo já. É, graças à falta do Mentecapto, eu que tomei agora. Né? Bom, temos o Facebook e o Instagram, que são Lixo do Lixo. Tem o Twitter, que é o @néctardolixo. Você sabia disso, Paulinho? Sabia. Ah, eu sigo vocês lá. Ah, então é você? É, sou eu. É ele que tá lá seguindo a gente. Eu falei que tinha um cara lá. Ah, sim, isso é. Não é spam. Não é. E tem também o WhatsApp, que é o DDD 19 99495-5485. É o DDD 19 99495-5485. Nosso e-mail é autocríticas@chorume.com.br. BR com B de bola. Muito obrigado, então, a você, ouvinte. Muito obrigado ao Paulinho aí pela presença. Estou emocionado com o Anos pingando licor aqui de menta. Mas eu estou muito feliz também. Muito obrigado, Paulinho, de ter vindo e aguentado ele como host. Você sabe que para ser host, cara, tem que ter pelo menos voz. Você que é o host que é o que talentoso. Você tem. Obrigado aí pela presença. Obrigado ao ouvinte. Espero que tenham gostado tanto quanto a gente. Até o próximo episódio. Tchau. It's easy to survive.